essa, som da Pink, Ora Boras, pra terminar a programação musical. Bom final de quarta-feira, vem aí o Estádio 97, a sua melhor opção do trânsito, tá bom? A gente se fala amanhã. Navio do Energia na Veia. E o navio do Energia na Veia, hein? Com certeza vai bombar. Já temos 90% das cabines vendidas. Então aproveite aí que são as últimas. Agiliza o seu lado e pode ligar agora na promoção e fazer a reserva da sua. 3624-9007. 3624-9007. Apoio, seguro viagem, Travel Ace Assistência. Cuidamos de suas viagens, cuidamos de seu mundo. Money, money, money! Fala, primos. Daqui a pouco, o Primo Rico com o Thiago Nigro na Energia 97. Energia na Veia. Sucessos dos anos 80 aos anos 2000. O melhor programa de flashbacks do seu rádio. Todos os dias, das 7 às 10 da manhã. Energia na Veia. A energia que te move no café da manhã. Energia 97. Apita o juiz, vai começar a partida. Avançou pra geladeira, pegou uma gelada, preparou. Que beleza de abertura. Agora falta o Vendorado, o craque da Santa Helena. Olhou pra lá, olhou pra cá, partiu pro ataque. Ficou um gato. Correu pra pegar o amendoim, olhou no armário, abriu, puxou o Vendorado. É dourado, é crocante, vai fora da boca e é... Golaço de sabor. Vendorado, seu parceiro do futebol. O produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Você tem um carinho especial pelo seu Ford, né? Tem até apelido pra ele. Aqui na Ford você pode ficar tranquilo. Conhecemos seu carro tão bem quanto você e sabemos o que ele precisa. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$ 177,00 ou três parcelas de R$ 59,00. Isso mesmo, apenas três parcelas de R$ 59,00 nesse mega combo, já com mão de obra incluída. E mais, confira também ofertas incríveis para troca de amortecedores e jogos de pastilhas de freio. Passe em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Aplicativo Energia 97 FM para iOS e Android. Baixe já. Energia. É tempo de Halloween no Submarino Viagens. Tem ofertas para viajar pelo Brasil, pelos Estados Unidos e até pela Europa, para curtir destinos imperdíveis e repletos de mistérios em qualquer época do ano. E aí, vai encarar? São mais de 200 mil opções de hotéis ao redor do mundo e 750 companhias aéreas. Aqui você garante a sua viagem onde estiver, a qualquer hora e do jeito que quiser. Acesse já submarinoviagens.com.br. Tá precisando de materiais elétricos? Vem que na Andra tem. Nesse mês, a Andra Materiais Elétricos convida a todos os seus clientes para comemorar em suas lojas o aniversário da Stec. Aproveite a visita e conheça a linha completa de produtos. São disjuntores, quadros, plugs e tomadas industriais. Stec, esta é a sua marca. Visite uma de nossas lojas na Rua Santa Efigênia ou ligue 3855-7000. Acesse andra.com.br. Pensou em materiais elétricos e automação? Vem que na Andra tem. Vai transbordar de cheddar sim, os novinhos estão de parabéns. Na Mac Fritas Bacon vem também, tem barbecue, tem cheddar McRib é meu, se é meu é seu também. Vai escorrer o cheddar sim. Eles voltaram, Grand Cheddar McMelt, Mac Fritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Vai transbordar de cheddar sim. Ouviu novidade? Don't be afraid to catch these feels. Ouviu Energia 97. Único camarotes corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. De A a Z, tudo que você quiser, você compra melhor, dá um Busca, Busca Pé. Novo Busca Pé, produtos de A a Z pra você comparar e comprar sempre pelo melhor preço. Olha só, jogo Pro Evolution 2018 para PlayStation 4, só R$ 155 à vista e frete grátis para São Paulo. Jogo Pro Evolution 2018 para Xbox One, só R$ 155 à vista e frete grátis para São Paulo. Novo Busca Pé, acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Tem música. Mais música. Tem conteúdo. Edição do Vibe 97. no seu som e hoje tem convidado. Energia. O rei do óleo marginal de Tietê está na Avenida Presidente Castelo Branco, 5159. E é 24 horas. Acordou cedo? Passa lá. É de dormir tarde? Passa lá também. Só não cochila na troca de óleo. Passe no rei do óleo e use lubrificantes Motul. Apito, juiz. Vai começar a partida. Avançou pra geladeira, pegou uma gelada, preparou. Que beleza de abertura. Agora falta o... Mendorado. O craque da Santa Helena. Olhou pra lá, olhou pra cá, partiu pro ataque. Ficou o gado. Correu pra pegar o amendoim. Olhou no armário, abriu, puxou o Mendorado. É dourado, é crocante. Vai pôr na boquinha. Gol! Ah, de sabor. Mendorado, seu parceiro do futebol. O produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Money, money, money! O Primo Rico, com o Thiago Nigro na Energia 97. Fala aí, primos, beleza? A dica de hoje é a seguinte: o segredo não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. O Mike Tyson ganhou 300 milhões de dólares durante a vida dele e ele decretou falência em 2008. A Pamela Anderson, ela quebrou. O Johnny Depp gastou mais de 2 milhões de dólares por mês durante 20 anos e hoje ele paga dívidas. Então não se esqueça, o importante é que você gaste menos do que você ganha, sempre. Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! E você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo no rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Amigos, está começando a edição aqui do Estádio 97. Em nome de Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro também do futebol. McDonald's, eles chegaram no McDonald's, grande cheddar McMelt, McFritas, cheddar bacon e o novinho cheddar McRib barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Tá no ar, meus amigos, o Estádio 97. Boa tarde a todos! Aê, aê, aê, boa tarde! Aê, boa tarde. Aê, opa! Aê, hoje tem alguém que tá tremendo! Aê, oh, nada! Tá tremendo! Ai, mortal! Tá se borrando todo! É Brasil hoje, amigo! Não é? Nossa, Vieira Cocomole. Vieira, como é que é, mano? Vieira Cocomole. Tá se borrando, mano. Veio de fralda hoje. Não, tá todo cagado. Ele veio com duas, velho. Não vem com esse papinho que Grêmio é Brasil, não. Ô, RG, eu vou vingar vocês, RG. Fica calmo. Tá bom. E você também, Dodô. Espero que você faça a parte de vocês. Olha, vai perder o ano, hein? O Santos. O Santos falou que falou o mesmo papo. Vamos vingar você. Aí, tomou a naba. Quero ver vocês, vocês estão também com o mesmo papinho aí. Pra vingar nós, vai vingar o Santos. Mas nós temos um time de Domênico, camisa, né, Domênico? Quer saber a real, irmão? Que o bagulho é o seguinte, tio. Eu sou a favor da eutanásia no futebol. Se não for agora, perde a final pro River. Então sai agora que eu já economizo esforço. Tá menos feio, né? Chora menos. Aliás, quanto foi o River ontem? Ganhou de 1-0. 1-0. Fora, contra o Lanús. Não, em casa. O segundo jogo é em Lanús. Isso. É, tem lembrando fora, Domênico lá, Gato. Lá tem gol fora? Tem também. Tem também. E lembrando, Domênico Gato, que se o Grêmio for pra final, independente do adversário, o argentino, se ele pegar o River, o segundo jogo é em Porto Alegre. Isso. Se ele pegar o Lanús, o segundo jogo é fora. Isso, ou seja, isso aí. Vai perder em casa. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho corre. Então posso te falar, eu quero que seja o River, velho. Eu quero que seja o River Plate, mano. É mais difícil que quem, mano? O River ou Lanús? O River Plate. Eu acho, Domênico Gato, na boa, sim, que o River Plate será o campeão da Libertadores 2017. Contra quem, mano? Eu acho que contra o Grêmio. Ué, você acabou de falar que eu vou ser eliminado? Não, eu falei que você tá cagado. Você não, ai, eu falei que você tá tudo borrado. Eu não falei em momento algum que o Grêmio seria eliminado hoje. Vieira, qual o time pra hoje? Vamos lá, vamos ver se você é gremista mesmo. Marcelo Groy! Só ele levanta a mão. Edilson! Barriga de cadela. Agora, hein? Vamos lá agora. Edilson, a maior zaga desse país. Jeromel e Kahneman. Puta, meu, não tem pra ninguém. Quem Jeromel é abelha. Jeromel é bom. E o Kahneman é um monstro também. Ah, o Kahneman joga só igual, se não joga mais. Ah, imagina. Tô tá falando louco. Sério. Ah, só bate o Kahneman. O Vieira fala o nome dos homens, ele fica úmido. Lateral úmido. Esquerdo, Cortez. Sim! Ah, esse é bom. Nossa senhora, mano! Na meiuca, ali, ó. É Michel, Arthur e Ramiro. Nossa, isso tem cara de microfone. No ataque. Ai. Luan, Fernandinho e Lucas Barrios. Fernandinho, velho. Nossa. Oh, o Abelinha tá jogando bola, hein? O Abelinha voltou a jogar bem? Quem é o Abelinha? Jeromel. Tá jogando. Esse aí nunca jogou mal, né, RG? Esse é Jeromito, velho. Esse aí é sacanagem, velho. Ai, meu Deus. Mas vamos ver, né, Dodô? Vamos ver qual é que vai ser. O jogo é embaçado, né? Ah, vamos ver. Só que é aquela coisa. Você já tá ramelando, você tá vendo se decide. Você acabou de falar, não, ó, vou me vingar você. Eu acabei de falar. Ô, mano, aqui, ó. O Vieira não sabe o que ele quer. É, velho, ele acabou de falar. Você tem que falar, não, vamos ganhar essa porra e pronto. Mas o Vieira tá certo. No futebol ele tem que deixar duas opções. Ele já conhece o time dele. Não, senhor. O Grêmio vai passar do Barcelona. Vai. Eu já tô avisando antes. O que eu tenho que ver é que é o primeiro jogo. O primeiro jogo tem depois 90 minutos em Porto Alegre. Não pode tomar muito, hein? Vamos a quem realmente manja tudo de Libertadores de América, José Antônio Constantino. Zé, da Grêmio, da Grêmio ou da Barcelona? Oh. Zé. Controla, Zé. Olha o que você vai falar. Grêmio ou Barcelona? É. Corinthians, mano. Que Zé? Vai Corinthians, campeão brasileiro, Zé. É Grêmio ou... Não, Zé, tem que escolher. Zé, Grêmio ou Barcelona? Falar, Barcelona de Guayaquil. Guayaquil? Mas é Barcelona, né, Zé? Você não vai me ensinar. O Grêmio é da onde? É um time do Sulzinho, né? Nossa, deitou, Zé, deitou no Sulzinho. O Grêmio é da onde? É, vamos lá. Ô, seu Bento. Zé, qual é a maior capital de mulher bonita desse país? Porto Alegre. Acabou. Goianópolis é bom, é essa aí, ó. Ó, pega a Miss Guayaquil lá e a gente pega a melhor que tem. Para, Vieira. O negócio é o seguinte, a mulher gaúcha é bonita, mas, irmão, como Goiânia no Brasil não tem. Aí basta. Depois de Goiânia vem Florianópolis. Floripa é bom. Aí, mano. E depois vem Rio Grande do Sul. Então, só que você só esqueceu dizer que as meninas que estão em Florianópolis são gaúchas, né? Você só esqueceu de dizer isso. Para. Ué, é verdade, pô. É só olhar. Bom. Cadê o despeito? Gaúcha, geralmente aquela menina aí que é realmente bonita, mas é muito branca, velho. Uhum. Parece perna de albino. É, véio. Tipo a Fernanda agora, Lima, agora, né? A mina que mora em Floripa, velho, aquela mina bronzeadinha. Pé sujo. Aquela mina, sabe, tipo que gosta de uma praia. Pé sujo. Bom, opa, vamos no... Opa. Não, Palmeira. Fala de vocês, nós. Vocês. Não, nós. Vocês. Não, nós. Vocês. Não, nós. Mais três aqui, ó. Três. Ou seis. Vocês. Mais três. Tá bom. Mas vamos lá, Domênico. Hoje o time voltou após 2 dias de forga. Certo. Quem voltou também foi o Camisa 23. Quem é o Camisa 23? Roger Guedes. Ah, voltou, é? Hoje voltou, passou um tempinho aí de castigo. Ficou no canto da sala com o boné de Virado pra parede, assim. Virado pra parede. Igual o Felipe Melo? Isso, voltou. Ficou de castigo. Foi reintegrado. Ah. É, só o William ainda tá na expectativa. O William ainda tá com voltar. Problema, né? É. Mas tirando o William, cara, força máxima pro Cruzeiro na segunda-feira. É. Certo, seu Bento? Boa. É isso aí. Tá? Hoje a torcida é pra quem? Barcelona? Hoje? Não, tanto faz. Hoje se dane. Hoje é dia de cervejinha gelada. Se dane. Né? Não, vamos zoar o Vieira amanhã. Vamos torcer pro Barcelona. Não. Vai ter placar e tudo amanhã. Não. Faz placar amanhã. Eu vou te falar que... Seu Bento quem é? Pode fazer hoje já. Seu Bento é imparcial. Mas você acha que ganha hoje, seu Bento? Hoje? Quem que ganha hoje? Acho que é 3-0 pro Barcelona. Olha lá, os caras... Barcelona, 3-0 Barcelona? Tá perguntando pra Palmeiras. E o Flamengo e Fluminense, Fla-Flu? É, 2-0 Flamengo. Flamengo. Então tá bom. Eu acho que dá Fluminense. Então tá bom, qual o próximo, seu Bento? Ontem vai dar River Plate 1 e Lanús. Boa, seu Bento. Vamos lá, próximo. Próximo. Deixa eu ver aqui. Corinthians. É Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Corinthians! Vai levar o nível dessa bagaça. Vamos falar do Corinthians. Levar nível aonde, ô Mané? Agora que baixa, né? Vamos lá. Vai levar o nível do bagulho. Ah, vai, os borrados, vai. Vamos levar. Vou falar de time que vai ganhar alguma coisa esse ano. Não sei. Já falamos isso que não sabemos ainda. Espera aí, na pior das hipóteses eu ganho Paulista. Ah, aí tudo bem, Paulista. Na pior das hipóteses Paulistinho, eu ganho vale Paulista. Nada. Nem você acredita mais nisso. O Paulista fez muita diferença, inclusive para muitos times aí. Teve time que tomou uma porrada da Ponte Preta, o treinador balançou, depois caiu. Ah, graças a Deus. Graças a Deus que aconteceu aquilo. Não, mas porrada não. Ainda bem que a gente perdeu e pô, ponte caiu o outro lá. Ô, mano. Diga. É, vamos lá. É, treino agora à tarde, foi tranquilo. É, representantes da torcida organizada se reuniram com dirigentes. Ah, é? Mas não é campeão já? Ué, mas... E como quatro assim? Jogadores ele, então? Antes do treino dessa quarta-feira. Foram organizar quantos litros de chopp vão comprar, irmão. Ah, é, sim, eu vi lá. Eu vi. Os litros de chopp. Tá tudo no nome já. E, então, foram lá bater aquele papo amigável. Papo amigável. Sem pressão. Entendi. E os jogadores também do Corinthians conheceram, né? Quanto cada um vai morder do título. É. Papo amigável. Aí já vem esse papo, né, do título, quando vai rolar, né? Vamos, né? O pichulé e tal. Vamos se empolgar. É uma conversa fiada, né? É só o jogador do Corinthians abrir o jornal e ver quanto o Corinthians tá devendo aí na praça, aí, velho. Vai pagar, né? Os caras vão... Nossa, que deitada. Deitada no Zé agora. Ô, meu amigo Gato. Ô, mano, arrebenta pra ele, mano. Então cale-se, ô trouxa. Aê, mano! Trouxa, não. Tá devendo pra sociedade, velho. É louco. É seu irmão, você ama ele. Enquanto vocês não pagar o estádio, a dívida do Corinthians é com a sociedade. Então não é, né, seu panaca. Inclusive, o Corinthians, viu? É isso mesmo, Domingo. Panaca. Ah, panaca. Porque o Corinthians ele tá aí realmente aí tendo dificuldades pra pagar o estádio, mas tá pagando. Não ganhou o estádio de governador. Tá pagando. Então, aliás, o próximo patrocinador do Corinthians deve ser o Cadim. O Corinthians ele já tá aí com 30 mil ingressos vendidos pro clássico contra o Palmeiras. Mais de 30 mil ingressos aí já foram comercializados. E tá na cara que é a final do campeonato, né? Porque o Corinthians ele deve vencer a Ponte Preta aí nesse final de semana. Palmeiras, eu não sei se consegue vencer o Cruzeiro, mas... Não, mas quer dizer que você tem certeza que ganha o do Palmeiras? Não tem? Já combinou com a Ponte Preta? É, combinou tudo certinho, tá tudo certo. Eu acho Corinthians e Ponte, o Corinthians... Cuidado, ele acaba... hein? Não, o Corinthians ele vai matar a Ponte Preta, mas sem dor. Sabe, o Corinthians como é que ele vai ser matar. Como é que é isso? Velho. Matar sem. Sabe, vai lá, mete 2-0, Motinha, sabe? Já tipo, fecha o olho assim, ó. Quem tá vendo a gente aqui no estúdio ao vivo aqui, ó. Manda assim, lá no Face, lá. Ah, mata e fecha o olho do cadáver, mano, sabe? Abaixa as pálpebras. Você tá maluco. Eles vão matar a ponte com o carinho, velho. Isso é ridículo, velho. Mas não, vocês não estão matando mais nada ultimamente. Nossa senhora. Filhão, vocês pegaram três times aí morto. Vocês pegaram três times mortos. E vocês pegaram quem? Três times aí que estavam na zona de rebaixamento. E quem vocês pegaram? O Goianiense, Ponte Preta e o time B do Grêmio. Vocês pegaram quem? Uma pedra no rindo que esse time B do Grêmio. E quem vocês pegaram? Vamos ver. O Corinthians pegou nesse último confronto o melhor adversário que tem o segundo turno. Você tá de brincadeira, mano. Você tá louco. Você é um brincalhão. Quer dizer que o Grêmio é pior que o Botafogo. Você é um fanfarrão. Não, eu vejo não, mas no segundo turno o Botafogo tá na frente. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Tá na frente, não vale nada o turno. Vale sim. Inclusive pra mostrar quem tá numa crescente no campeonato. Então, Palmeiras tem segundo. Botafogo em 10 partidas. Bom, você perguntou quem que o Corinthians pegou. Eu tô te falando. O Corinthians pegou o time que tem a melhor campanha no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tá numa crescente. Esse time B do Grêmio, Domênico, pega as partidas que o time B do Grêmio fez no campeonato. Não ganhou uma. Esse time B do Grêmio é uma porcaria. É muito ruim mesmo. E nós temos culpa disso. Eu prefiro engolir uma pedra de Césio do que... Não fala isso. Passamos o carro, não tem problema, não. Não, mas o Palmeiras, ele fez a obrigação dele. Então. O Palmeiras não tem culpa do Renato Gaúcho ter preservado o time, mas esse time B do Grêmio... É, falar que ganhou dos caras, ganhamos do Grêmio lá. Isso aí é ilusão. Bem fez o Corinthians no primeiro turno, que pegou o time A desses coitados aí, enfiou a guasca lá dentro em Porto Alegre. E depois jogou de fralda aqui. Porra. Aonde? Aonde? Não, Corinthians poupou o time pra Florida Cup, irmão. Já era. Esse campeonato brasileiro aqui já tá no nome. Acabou, tiozão. Eu digo mais, a torcida do Corinthians tem que cobrar sim. A torcida do Corinthians tem que cobrar sim, porque o Corinthians não pode dar mole numa reta final do Campeonato Brasileiro. A torcida dá uma passada na porta, assim, sabe, Motinha? Pra falar, ó, sim. Esquecemos não, irmão. Não tamo esquecemos aqui, não, sabemos o endereço. Ainda sabemos o endereço do Parque São Jorge. E aí? Não, e a tradição do Corinthians, né, mano? É lógico. Quando tá tudo errado, a torcida vai lá cobrar. Aí os caras, pra emendar isso, já manda falar qual vai ser o pichulé se for campeão, né? Já os caras já vêm, já dá uma empolgada, né? Vamos ver. Mas, ô Motinha, eu sou a favor de remunerar bem aí os jogadores do Corinthians, porque eu acho que aí sim é legal você premiar o jogador. Quando você conquista alguma coisa. Esse negócio de bicho por vitória, eu acho que isso daí é uma das maiores patifarias da história do futebol. O cara já entra que é pra ganhar, porra. Não tem que não, então, mas um é que troco, tá, ô Zé, o cara já ganha, por exemplo, um alto salário. Agora, ganhar bicho por vitória, eu acho isso daí uma idiotice. Eu acho ridículo. Eu sou a favor de você premiar um grupo, caso esse grupo ele obtenha um objetivo. Vai, a meta é campeão. Ah, campeão ganha X. A meta é Libertadores. Libertadores é Y, não vai ser o mesmo valor do título. Mas você tem que premiar de acordo com os objetivos que você programa. Agora, eu vou premiar os jogadores por bicho em caso de vitória. Isso é uma aberração. Mas enfim, com relação à conquista do título, eu sou a favor aí de ratear os 18 milhões pro elenco. Porque eu sou a favor de premiar heróis. Não mas pode estar quando volta na DRC. Ô, vocês precisam dos 18 milhões, você tá louco? Imagina, não pode ser. Vocês vão dar 1 milhão e olhe lá pra dividir. Ô Zé, oi, chega lá, o cara lá, ó. Por exemplo, você já deve ter ido no show da Xamu no SeaWorld. Lá, coitado. Tá lá, porra, ué, toda mas lá, é Xamu pulando pra lá, Xamu pulando pra cá. No meio o Benedetti não tá aqui. O Benedetti no meio do show, o que os caras fazem lá na Disney? De vez em quando, pelo menos no show que eu vi lá da Xamu, foi isso. A baleia parou como se fosse no ar, assim. Porque o americano sabe fazer a baleia parar no ar. Aí os caras param, Motinha, o show e falam, ó, galera, tem um pessoal aqui, ó, que são veteranos de guerra, sei lá. Aí pede pro pessoal, pros velhotes levantar, um sem perna, um sem braço, um sem olho. Mas aí esses caras aí são condecorados ali. Quanta fanfarronice, essa é a palavra. Mas até onde vai isso aí? Meu Deus. Então, RG, eu sou a favor de premiar os heróis, irmão. Quanta fanfarronice. Esses soldados que eu não sei o porquê. Por que a Groselha não patrocina esse programa? Esse é o momento. É a hora de entrar agora. Fácil. Peraí, mano. Mano, oi, mano. Diga. Oi. Mano, você não concorda comigo? Lá vem. O cara joga, ganha bem para cacete, ainda bem, entendeu? Cacete. E você ainda quer condecorar o cara? É brincadeira. Homem, ele tá lá que é pra ganhar, cacete. Não, mas ganha uma fortuna. Tá lá ganhar. Mas então, vai ganhar. É muito bem remunerado. Toda vez agora que vocês fazem um show que eu vou ter que dar a grana pra vocês. Eu não quero nada. Claro. Aí eu concordo com você. Aí te joga melhor. Eu concordo com você. É claro. Eu concordo com você. Remunerar bem. Não, o bagulho é o seguinte. Esse cara ganhou favor, bem pra caralho, meu. Tá louco? Mas é que tá, ô José, o negócio é o seguinte. Ainda tem vale refeição. É louco de um lado e louco do outro. Da mesma forma que o Corinthians, ele tem o objetivo de ganhar o Campeonato Brasileiro, 19 times dentro do mesmo campeonato também tem esse objetivo. Então no final da competição, então, mas no final da competição, eu acho justo o time chegar lá e falar, ó. Não, dá lá um turu pros caras. Fala, ó, bagulho é o seguinte, bateram a meta, ó, ganharam o título, tem que pagar bem, tem que pagar bem. Ué, já ganham bem pra cacete, você ainda quer pagar mais? Zé, os caras ganham 500 mas cara, funciona, 500 mas no mundo por mês, é assim que funciona. E ainda pede o vale-refeição. Ainda reclama porque, eu tenho que... Mas em qualquer lugar do mundo isso acontece. Na Europa acontece também, no Bayern. Isso aí é bônus, velho, é o bônus. É ridículo, pô. Não é ridículo, é isso aí, né? Antes da gente continuar com as outras agremiações, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grande cheddar, McMelt, McFritas, cheddar bacon e o novinho cheddar McRib Barbecue. Com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, aproveite. Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Também em nome aqui de Buscapé, quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Estádio 97 também em nome de Amendoim Santa Helena. Um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Em nome de Extra vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, mas beba com moderação. Moderation. Em nome também de Side Atlântico, lançamento da Trisul que cabe no seu bolso, hein? Acesse saideatlantica.com.br, conheça o decorado. E Ezeg, a faculdade de etapa, formando o melhor em você. Mas antes, o Benja tem um recado de Nissan. Olha só, amigo, marque na sua agenda neste mês. Você vai sair de Nissan Zero. O Feirão Nacional Nissan está de volta. E agora com 100% da tabela Fipe no seu usado. E olha só essas ofertas. Nissan Kicks SL, o SUV mais desejado das ruas. Agora fabricado no Brasil com taxa zero. Você ouviu? Taxa zero em 24 vezes. É isso mesmo, sem nada de juros. E Nissan Versa 1.0S com pequena entrada de R$ 4.900 e saldo em 60 meses. Você acha que acabou? Que isso? Tem mais! Promoção outubro de vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro. É isso aí, passe numa concessionária Nissan, faça um test drive e aproveite a edição 100% tabela Fipe, tá bom? Quem testa, compra a Nissan e não esqueça, pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! Estádio 97. Estádio 97 também vem em nome de Buscapé. Você conhece o Buscapé? Ainda não conhece? Olha, o Buscapé é o melhor lugar para você comparar os preços de tudo que quiser e comprar pela internet. É, meu amigo, chega de entrar num monte de site aí, né? Fica aquele monte de aba aberta e você não consegue. Você não consegue. É, não é verdade, Angel? É. Você abre aba pra boné. Putz, e aí fica aquele monte de janelinha. Boa. Você não consegue achar nada direito. Cara, para com esse troço todo aí. Começa a travar tudo, velho. É verdade. Aí trava tudo. Não, vai direto no Buscapé, porque tem todas as lojas estão lá, cara. É só comparar lá e ver onde o produto que você quer tá mais barato. Aí pronto. Pode comprar tranquilo, porque, olha, é certeza de melhor preço, viu? Gostou? Então, olha, aproveita agora e dá um busca nessas ofertas que eu separei pra você aqui, ó. Smartphone Lenovo Vibe K6 Plus, por apenas R$ 749 à vista, com frete grátis pra São Paulo, hein? Bom. Smartphone Lenovo Vibe K6, por apenas R$ 639 à vista, com frete grátis pra São Paulo também. Olha, não dá pra perder, né? Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo que é grátis, viu? Pensou em comprar barato? Dá um busca no Buscapé. Então faz assim, ó. Dá um busca. Estádio 97 na Energia 97. E agora, seu Bento? Santos. Let's go! Santos de quem, seu Bento? Vanderlei! O que é isso? Que é esse tio aí? E tio, o Olha aí, o Lucas Lima não vai ficar mesmo, hein? Não. Alva! Olha o Benja aí. Você tá no banheiro, Benja? Você tá no banheiro? Você conseguiu fazer esse troço funcionar, Benja? Não, eu não sei. 18 meses, Benja! Eu não sei. Mas vocês estão me ouvindo bem agora ou não? Sim. Estão ouvindo, mas parece que tá no banheiro. Oh, inclusive, parabéns. Feliz aniversário, Narigudo. Parabéns, mano. Você só aniversário dele. Parabéns, 65 anos. Caramba. Benjamin foi boia fria, velho. Trabalhou acho que 22 anos na boia fria ali, cortando no sol, cana, né, mano? Mano, esse pneu aí rodou bucha, hein, mano? Eu fui boia fria, rodou e o motinha foi bosta fria. Segue o jogo! Você tá no banheiro, Cossone? É absurdo, esse juiz é um absurdo. É o... Ele joga... tá escutando você, pode continuar. A culpa é sua, velho, não dele. Ele joga varinha no mar. Silvano, você falou que você é burro. O bicho é burro, eu falo que você é burro. Jumento. Chamou você de jumento, Benjamin. Jumento. Tá te chamando de jumento aqui, Benjamin. Mas fala aí, seu Bento. Vamos lá, o peixe que, conforme falou, o Lucas Lima já tá... É, clima de final de ano. Já limpou o armário lá, seu tá bem? Quase. Mas isso... o que interessa não é o Lucas Lima. O que interessa essa altura do campeonato é saber se teremos reforço para pegar o São Paulo. Então, tem o Renato. Não, Bruno Henrique tem mais. Bruno Henrique. Tem mais. Também. Quem? Renatinho. Ah, o Renato. E... Bruno Henrique. Ah, resolveram voltar todo mundo e agora. E o lateral direito, o Vitor Ferraz. Ah, é bom, hein? O Guedes. Daniel Guedes. O RG. Mas é aquela história de que o Levir não treina muito a equipe. Só dá rachão. A reclamação é rachão. Só tem rachão? Não só... tem treino tático? Ô Zé, rachão é bom assim? É. Eu gosto de rachão. Rachão é bom. O Levir só dá rachão, velho. Será que... É rachada. Rachão. Será que foi por isso que os jogadores pediram ele pra ele continuar? José. É, pode ser que tenha uma identificação não aí, pode, né? É muito melhor um rachão, 4 dias de folga, né? Sempre bom isso aí. Uhum. Mas é isso aí, vamos ver, né? Se melhora o astral, se melhora o time, porque olha, Tá complicado, hein? Tá difícil. Tá difícil, hein? Tá lá, tudo bem, tá entre os quatro, tá se mantendo lá, mas, pô, pra segurar a onda ali, se não melhorar, é difícil, hein? Beleza. Fica complicado. Não é querendo cornetar não, RG, mas briga por título aí nesse sábado, aí acaba a esperança do Santos. É, não é o que tem sido ultimamente Santos e São Paulo, né, Marcão? Mas eu entendo que vai ser um jogo. Ué, difícil. A gente ganhou do Santos esse ano. Ah, sim, Motinha, mas... Tiramos a zica depois de 10 anos. Sim, mas pega 10 jogos entre Santos e São Paulo, vocês ganham duas. Não, mas vamos não, analisar mas, momento. Não, mas vocês são freguês. O momento do Santos hoje é desfavorável, RG. Ah, sim. Mas com os reforços, não sei se será, né, Marcão? É isso que eu tô dizendo. Ah, mas vai estar sem ritmo, hein, gente? O time que estava vindo até agora... O RG, vai que é legal. O time que estava vindo até agora, inclusive o que ganhou no sufoco danado do Atlético Goianiense, pô, todo mundo viu. Agora, você há de convir que com a volta de Bruno Henrique, Renatinho, né, o Daniel Guedes, a coisa dá uma melhorada, velho. Mas o Daniel Guedes, ele tá, vai jogar porque o Vitor Ferraz está machucado ou por opção, você acha? Ele vai jogar porque o Vitor Ferraz tá fora ainda. Tá machucado? Tá machucado ainda. Ele vai jogar normalmente. E vai bem na lateral, Daniel Guedes. É, ele joga, joga. Cantor de MPB, né, Daniel Guedes? Não é aquela coisa, né? O que foi? Tá chamando, fala, aí. Nariga. Tá baixo agora. Tá baixo, Benjamin. Tá baixo o som. Você diminuiu aí o. O Gen. Aumenta aqui, o Gen. Aqui não tem como aumentar mais, não. Com o Samba que berra. Tá me ouvindo? Agora sim. Mas tá baixo. Mas tá muito baixo. Ô, mano, ajuda o Benja aí, velho, por favor. Fala. Ganha sábado é mais uma semana de folga. Sim, com certeza absoluta. Aí só volta na quarta-feira. Só volta quarta-feira, velho. Que é o Levi Gorda? Que o Levi Gorda faz? Sei lá, não sei se ele vai cuidar do restaurante dele. Eu acho que ele vai viajar, né, RG? É em Minas, não é, RG? Qual o nome? Ah, acho que é Curitiba, né? Curitiba, Qual o nome? Tem... Cupi? Não, ele, se eu não me engano, chamava na época. Tem culpa, eu? Tem culpa. José. Pô, have as for me? Have as for me. Ai. Meu Deus. Olha, Zé. E aí, como é que o programa não sai? Quem deu um microfone pro José? O nome do restaurante é Não Culpe no Prato. Essa é boa. Você sabe que o René Simões também tem restaurante. Qual que é? Bigodão? Qual o nome? El Bigodão. El Bigodão. Não, o René Simões tem uma rede de restaurante de camarão. Opa! Aí sim! Os caras tão fracos, hein, velho? Tá fogo, né? Assassinaram o camarão. Cara tão o Luxemburgo também tem restaurante. Tem? O Vanderlei também tem restaurante. Mas o Luxa, Mineiro, né? O Luxa tem Facu, tem restaurante. Era o Lá Menu, né? Qual que era? Tem vinícola. Tem vinícola, tem cassino. Não, o Galvão tem vinícola, né? Tem o vinho do Valgão. O Luxemburgo. Do Valgão. Ô, Benja, tem vinícola do Valgão. Você conhece o Valgão Bueno? Puta, mano. Vinícola do Galvão. Ah, isso é. Ó, pra chamar Valgão é coisa do Mota. É. Não, o Mota também. Ele pede falou. Pra se zoar. Ai, nossa, agora o Vírgula. Ai, vou falar ele tudo. Ele falou que o Valgão. Ai, vou aparecer. Ele falou que o Valgão. O Vieira é uma. Tá certo. Essa mula precisa ser estudada. Valgão. Vou te mostrar a mula. Seu Bento. Como é que você fala assim, ó? E aí, Oliveira? Ah, vamos ao São Paulo. Tricolor! Oh, fala de nós aí, seu Bem. Vamos falar, Marcão. De nós aqui, ó. Oliveira, nós aqui, ó. Oliveira, você tá, mais escondido que a Nanzinha da novela, hein, Oliveira? Mais escondido do que a orelha de freira. Tá, olha, chegou aqui, o cabelo de boneco. Ô, Ale, você gostou da Nanzinha da novela, Ale? Ela é boa, hein? Ô, tenho medo, hein? Ela é boa. O Zé gostou. O Zé tem pavor de Anã. Eu acho a Anã da novela é a cara do Mota, cara. Cara do seu pai, trouxa. É, parece um pouco, mano. Lembra um pouco. Parece? Lembra um pouco. Só que a Anã não é tão judiada. Ó. Mas o Marcão. Ah. Marcão e Mota. Eu acho importante se de repente você tá pensando em parar de trair a tua esposa aos poucos. Ah. Vai pegar uma é importante. Né? Que é só. É, não dá pra falar que você foi uma traição, né, Ale? Não, meia. Mas meiuca. Quem não, hoje foi, começou o treino depois do aquecimento, o Ival mandou pros repórteres. Se retirasse. O Jusilei não treinou, nem o Marcos Suel, mas devem jogar contra o Santos. Deve ter um problema. Tem problema de cartão pro jogo? Não, né? Não, tá suspenso fora. Nenhum. Então é isso aí. Então... Mas tem um monte de pendurado aí, você bem. Então, é isso aí. Pendurado. É, já vendeu bastante ingresso. Falar o que tá pendurado. Sábado. Olha, olha. Vai dar mais de 30 lá? Com certeza. É, né? Com certeza. Ah, Pacaembu, velho. E saiu aqui, né, também, o seu Bento, uma lista de possíveis dispensas no São Paulo pro final. Já? Mas é hora boa, rapaz, né? Pra hora sair. Legal, hein? Que hora bacana de sair. Pior, hora boa, né, Marcão, cara? Pior do que essa lista aí foi ter saído uma notícia ontem que o São Paulo já teria conversado com o Cuca pra saber quanto custaria ele e a equipe dele. É, olha, tá. Isso foi bem pior. Tem o Cuca? O tá Cuca. É. Isso seria bem pior. Aí depois reclama. É. Reclama. Aí, Dorival, estão te fritando, Motinha. Dorival. Hã? Ô, Motinha, é verdade que o administrador do grupo já tirou o Dorival? Já era. Só, Dorival já saiu. Olha, ô, mano, é uma inteligência, velho. Nossa. Não, mas eu vou te falar. Os caras brigando pra... Meu, para. É brincadeira. É, velho. Óbvio que o Dorival não é unanimidade no São Paulo, mas assim, vamos dizer que ele consiga aí, sei lá, desses 8 jogos que faltam, que ele consiga umas 6 vitórias aí. São Paulo vai terminar bem classificado. Como é que você manda o cara embora depois disso? Ah, mas vai mandar, você já tá falando que tá conversando com... Porque o Dorival, ó, entenda a situação. Por exemplo, o Dorival, ele assumiu o São Paulo numa condição onde muitos treinadores não aceitariam, certo? É a mesma coisa você, por exemplo. Hoje o país tá em crise. Você foi demitido. Aí você pega aquela feinha do final da tua rua, e aí o ano que vem, quando você arruma um emprego, aí você fala pra ela assim, então, ano que vem eu vou estar bem empregado, vou estar ganhando dinheiro, não quero mais ficar com você, não. É isso que vai acontecer. Ô, Marcão. Ah. Diga, Beijo. Eu vou discordar de você, cara. Por quê? Eu vou discordar de você. Ah. Primeiro que pegar o São Paulo naquela situação não era uma coisa ruim, não. E eu vou te explicar por quê. Ah. Ruim era se pegar agora. Ele pegou o São Paulo, ele tinha tempo, ele ganhou reforços, tá certo? Ele tinha tempo pra mexer no time. E não era uma roubada, não. Pelo contrário, tinha muita gente até que achava que o São Paulo turno ia pegar uma vaga para Libertadores ainda. Mas, ô Benji, agora você entenda... Tinha o turno inteiro, recebeu... Ó, ele recebeu o Jusilei, ele recebeu o Lucas Prato, ele recebeu o Marcos Guilherme, ele recebeu o Hernanes, ele teve tempo para mexer no time. Sim. Então, voltou o Michael Suell, né, Benjamin? Voltou o Michael Suell. Agora, se é para mandar o Dorival, se a diretoria do São Paulo vai mandar o Dorival Júnior embora... Não é o Cuca que eu traria, não, pô. Se é pra trocar, eu traria um cara agora, moderno, que tá em ascensão, que é o Jair Ventura. Sim. Esse é bom mesmo. Mas, ô, Benja, com relação... Não, imagina quantos times não quer o Jair. Mas com relação ao que eu tava falando a respeito do Dorival... É, mas o Botafogo... Mas ele tem contrato, viu, Motinha? É bom lembrar que o Jair Ventura tem contrato com o Botafogo até dezembro do ano que vem. Assim como o Dorival. Mas tem uma multa... O Dorival até dezembro de 2018. Mas qual que é a multa, ô, Benja? Quanto deve ser a multa? Pra treinar o Botafogo. Eu não acho que o Jair deve ganhar muito. Quebra a multa e já é. Mas o Jair já realmente a multa feita. A multa do Rogério Ceni era de 5 milhões? Mas isso é uma exceção. Isso é uma exceção, Benja. Ah, porque a multa dos treinadores brasileiros... Eu falei, eu não sei se a multa dele é alta ou baixa. Agora, é bom lembrar que a multa do Rogério Ceni, que ficou ali... Quantos meses? 3 ou 4? Foi 5 pau. Não, o Rogério ficou mais quase 6 meses. Ali foi uma exceção. É, o Rogério Ceni foi uma exceção porque ultimamente ele impôs, os clubes têm feito aí os contratos com os treinadores e a multa rescisória gira em torno de 1 salário a 3 salários. É. Geralmente é um só. É, no caso do Rogério. Mas a questão, no caso do Rogério foi atípico mesmo, porque o Rogério exigiu. Foi um ídolo. Foi um ídolo do São Paulo. Agora você imagina o Jair Ventura. Acabou de assumir o Botafogo e fala: eu quero uma multa de X. Imagina. Agora, com relação ao Dorival que eu tava falando... E o Jair não vai sair, mano, desculpa. Eu acho que o Jair não sai do Botafogo porque tem Libertadores, velho. Ah, mas tudo é questão financeira, Mota. Você acha que ele vai trocar? Ele já recusou sair uma vez. Eu acho. O cara é classificado pra Libertadores, você acha? Vamos dizer ele pegar uma vaga direto, você acha que ele vai sair? O cara ganha 100 pau, vem um salário de 500 pau na frente dele e tá se catando pra Libertadores. Mas com relação ao Dorival, é o que eu tô falando. Tipo, vamos imaginar a situação onde o Cuca já tivesse desempregado quando o São Paulo contratou o Dorival. Você acha, sinceramente, que o Cuca assumiria o São Paulo? Por mais que você fale assim, ó, Cuca, vai chegar o Michael Suell, vai chegar o Marcos Guilherme, vai chegar esse aquilo. Você acha que ele iria assumir o filho de outro? Nem a pau, cara. Porque, de repente, se você não tem tempo pra entrosar esse time, de repente não dá liga, se você rebaixa um time queima, no São Paulo, você acaba se queimando, exatamente. Eu iria atrás do Abelão. É bom treinador também. Bom, São bons nomes. É isso aí. É, estádio 97 começando. Deixa eu dar um recado aqui pra gente poder partir pros ouvintes e também estranho no Ninho. Hoje tem estranho no Ninho, hein? Ah, é? Mas antes eu preciso dar um recado muito importante aqui de Extra. É, meus amigos, começou o Festival da Cerveja no Extra, RG. Manda. Pra você, Alê também, que gosta e é um apreciador de cerveja. Coisa linda. Agora, vocês vão adorar a variedade que o Extra tem pra oferecer, viu? Tem todos os tipos de cerveja. As Pilsens, as Premiums e também as Especiais. Aí é só escolher a sua, viu? Tomando. Skol 269ml, de R$2,59 por apenas R$2,07 cada uma. Bom. Bohemia Long Neck, 355ml, de R$3,55 por apenas R$2,47 cada uma. Bom. Cerveja Império Lager, 275ml, manda, de R$3,49 por R$2,09 cada. Bom. Brahma Extra Lager 600ml. Manda. De R$6,65 por R$5,32 cada. Muito bom. Cerveja proibida por um malte 600ml. Essa aqui que é 600ml, que é a canela de... Canela de pedreiro. Essa, 600ml, manda, né? Manda. Isso é bom, hein? Manda. De R$6,49 por R$5,84 cada uma. Bom. É, meus amigos, cervejas pra você escolher e aproveitar, viu? Se você vai economizar, então você vai no Extra. Vai economizar, vai no Extra. Mas atenção, beba com moderação. Corre pro Extra, meus amigos! Boa. Estádio 97 na Energia 97, trazendo agora o Estranho no Ninho, que é São Paulino. É o Thiago Rafael Brito. Por quê? 34 anos. Tá certo? De Vargem Grande Paulista. Respeita o cara aí, ô, seu. E aí, ô, Thiago, sua tudo galinha. Bom? Sua penosa. O cara veio de violão, tudo bom, velho? Thiago? Tudo jóia, boa noite. O cara veio de viola, eu dou. Prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Boa, Thiagão. Pois é. Você foi convidado pra ser Estranho no Ninho, porque você mandou uma musiquinha, não é isso? É. Deixa eu ver. Ah. É. Você mandou uma música pra nós. Quem é o tema da Ainda música? Ainda bem que eu tô longe do Domênico. Não, você deu um azar, velho. Eu vou te falar por que você deu um azar. Porque justo hoje o Domênico tá na mesa. Amém. Não, ainda bem que eu tô longe. E é provável, que eu olhei agora, é provável que eu nem abri seu microfone. Viu? É. Juro por Deus. O Domênico não guarda. Eu, quando eu fico na mesa, eu sou ditador pra cacete. O cara trouxe violão, Domênico. Não, não, e se dane o violão? Mas o Domênico não é um cara que guarda. Trouxe o violão, eu quero ouvir. Você tem que fazer uma que cerimônia. Se dane, que cerimônia? Cerimônia é quem faz cerimônia é a gente que faz casamento. Tá de brincadeira, cerimônia. O Domênico não guarda mais. Cerimônia, o gato. Não seja cruel, não seja cruel, Domênico. Na moral, se o cara trouxe o violão, tem que tocar. Toca, toca, toca, toca. Só um minutinho, deixa eu cortar o microfone. Toca uma pra nós aí. Deixa eu cortar todo o microfone de todo mundo. Aqui não é assim que funciona, não sei se vocês sabem. É, não funciona do jeito que você... A banda não funciona, tá tudo cortado. Não adianta ficar falando aí. Não adianta. O ouvinte tá ouvindo eu falar. Então assim, eu sou ditador, eu não abro porra nenhuma. Eu faço o que eu quero na mesa. Se eu quiser colocar na mesa, eu coloco. Não abra porra nenhuma. Não abra porra nenhuma. Não abra porra nenhuma. Não vou abrir nada. Não vou abrir nada. Ah, não tem. O que é esse sino também? Tinha sino daí? Ah, onde já se viu? Olha. Não vou. Aí, Ale, chega de encrenca, porque eu estou decretando este cartão amarelo pra você aqui, ó, viu? Aí, Vieira e Eunuco, toma um cartão amarelo pra você aí, viu? Aí, mano, seu frango, cartão amarelo pra você aí, viu? Aí, mota pão com mortadela. Toma um cartão amarelo agora pra você aí, viu? Aí, Benja, seu coxinha. Cartão amarelo pra você aí, viu? Aí, Vieira e Eunuco. Toma um cartão amarelo pra você aí, viu? Bom, o Vieira tomou dois, ele retirou. Demito, Zé? Aí, ó, o Zé tá mandando demitir todos vocês, seus palhaços. Só porque o cara canta a musiquinha do Domênico. Não é do Domênico. Vamos fazer assim. Vou ouvir a música que. Vou ouvir. Mas se me demitir, eu vou botar o Domênico no pau. Que isso? Vou falar que eu vou pôr. Você quer ser expulso, seu trouxa? Bom, vamos. Você quer? Não vou pôr música nenhuma também. Vou pôr 20. Vamos ouvir a música que o Thiago fez aqui, que veio aqui de estranho, vamos ver. Dodô, não quero ser Palmeiras, Deus me livre, eu tenho medo. orgulho de não ter nenhum título mundial. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero depender do Jornal Nacional, nem do William Bonner, vai. Dodô, não quero provar nada, não se irrite, fala da naba, porque o Palmeiras tá pior que o Santa Cruz. Vai. Ó, coitado do Domênico, que só sofre o ano inteiro. Palmeiras tá no placar outra vez. Olha o mano dançando, velho. Palmeiras me mata de rir e continua nosso freguês. Ai. E a dona Leila, ai, que só compra cara ruim. Dodô, meu caro, não fique assim. Fala da naba outra vez. Top. Nossa, isso é sensacional. Uma das melhores músicas. O cara tá contratado. Uma das melhores, Zé. Zé, e fez uma versão do Raulzito, hein? Raulzito ainda. Foi bem, Zé, demais. Ô Zé, uma batidinha dance nessa música dá pra tocar na programação. Quero dizer. O mano falou que uma batidinha. Olha aqui, José. Meteu um povo, competente, cooperou. Quero dizer que foi uma das piores músicas não, de toda a minha vida. Ele adorou. Tudo bem. Se, é pra falar mal do Domé? É. A merda. Não, tá trouxa. Tá puxando. É assim. Não, mas assim. É, foi uma das piores coisas que eu vi em toda a minha vida. Afeto do música do Raul é sensacional. O cara estragou a música do Raul. Imagina. Ah, letra péssima. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Uma música eu vou colocar pra você. Pra você. Lá, essa aqui. É, isso é música de respeito e de qualidade. Que é assim. Ah, mas de novo isso aí? Isso, eu tô mostrando pra ele o que é uma música bem feita. Isso é uma música bem feita. Isso tá? É muito bom. Olha, presta atenção. Tá na boca do povo. Sampaio Correia, Paysandu e Guarani. São Paulo vai jogar. Vai jogar onde? Série B. Não vai, ô trouxa. Aquele grande não cai. Aquele gigante não cai. Paraná e Havaí. São Paulo vai jogar. Não vai, Série B. Mas não vai. Série B. Série B. Vai jogar. Série B. Isso é música bonita. Isso é uma música sensacional. Tá, o Thiago. Vai te matar, que não vai cair porcaria nenhuma. Nós temos o DNA da Libertadores. Boa, Thiagão. Faz tempo que você não tem DNA de nada, viu? Bom, mas Thiago, fique à vontade. Vamos conversar. Você percebeu que o clima do programa é esse mesmo, né? É a brincadeira. Trouxe um violão pra te dar um eucabong depois. Sim, que isso aí, com medo, aí. Trouxe violão? É, o clima... Dodô, fala aí, Beijão. Ô, Dodô. Fala aí, Beijão. Não, o clima do programa é esse, mas se ele for fazer piadinha, faz uma coisa bem simples, senão o Mota não entende. Aí ele fica com aquela cara de coisa. Deitado, hein? Isso é verdade. Tá deitado. Tava com saudade de falar de mim, né? Você é um... B, né? Ah, faz umas piadas mais elaboradas, ô Vieira. Ele não entende. Eu acho que ele tava morrendo de saudade. Ele fica cutucando lá o Marcão. Cara de paisagem mesmo. Ele ficava lá no Rio chorando, com saudade. Ele fica lá no Rio e fala assim, pô, Motinha, não posso usar o Motinha todo dia. Não, eu tô com saudade. Por isso que ele voltou. Pode falar? Voltou, hein? Não, o Moto não leva mal. Eu juro que eu não lembrava que você existia. Não. Nossa, não lembrava que era muito forte. Muito forte. Não lembrava que existia. Velho. Que maldade. Ah, juro, me deu branco. Nossa, que maldade. Segunda-feira eu tava ouvindo, eu falei, nossa, tem integrante novo. Aí quando ele começa a falar aquelas atrocidades e tudo errado, Valgão Bueno, eu falei, é o Motinha, lembrei. Valgão? Eu não falei, Valgão Bueno. Foi o RG que falou. Foi o RG que inventou isso. Vai transmitir o jogo, Valgão. Foi o RG que inventou isso aí. De velho tá na maldade. Então tá bom, senhores, vamos à primeira ligação, vamos os ouvintes agora. 3284-7097, em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tô falando do patrocinador, gente. É em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Vamos aos ouvintes. O primeiro vem aí, senhores. Olha o azul tocando aí, vamos lá. De homem ele gosta. Vai te catar. Não quer saber de mulher. É o nosso amigo Vieira, o gremista que sempre dá ré. Nossa, eu vou dar ré numa véia. Ah, alô. Vou pegar a véia. Oi, Quem fala? Carrinho de mão, papá, pararará, carrinho de mão, papá. Nossa senhora. Alô? Oi. Quem é? Oi. Fabiano. Ô, Fabiano, tudo bom? Beleza, ótimo, Domênico. Fabiano do quê? Fabiano Macaúba. Macaúba. Macaúba, meu amor. Macaúba. Macaúba, meu amor. Meu Deus. Oi, tinha outra, Dodô. Qual que é? Qual que é? O Macabaúba, homem do. O Macabaúba, uba, homem do. Nossa senhora, velho. Tererê, tererê, tererê, tererê, homem go. Ai, Deus amado. E a Jorge bem, velho. Mas colocou quantos anos, hein? 41. 4.1 RG hoje, hein? Hoje. Sabe o que o Mino falou pra Mina? O que o Mino falou pra Mina? Não tenho a menor ideia. Pô, vamos marcar uma ponta aí. Ah, sensacional. Trocadilho, nota 10. 10? Boa, entendeu? Puxador. 10 pra isso? Boa, puxador. Entendeu? 10 pra isso? Eu? Sério? O que foi a medida do São Francisco? Ah, isso vai de nota 100. Isso é bom demais. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro no bairro Parque Laboratório. Parque Novo Oratório, Benzinho. É Zona Leste. É Zona Leste. Não, errou, Benzinho. Ai. O Benzinho foi pro Rio de Janeiro e esqueceu. Esqueceu o mapa de São Paulo aqui. Esqueceu o bar. Você tá com o mapa do Rio agora. Ele esqueceu o bar. O Databar não tá mais aí, né, trouxa? Esqueceu o bar. Nossa, chamou de trouxa, hein? Vai. É no Meier. Agora só conhece os bairros do Rio. É que o GPS do Benzinho foi atualizado pro Rio. E aí perdeu a atualização, as duas últimas atualizações de São Paulo perdeu. A maresia corroeu. E o time, Fabiano? É nóis. Mano, é nóis. Chupa, mano. Paga e chupa. 18 anos de janela. Chupa e paga. O cara aqui. Quer dar um pelé, mano. Paga e chupa é traição já. Ô, mano. Pague e chupa, vocês estão morrendo com medo. Chegamos, hein? Chegamos. Você não tem que pagar, só dá uma chupada aqui, ô trouxa. Segue o jogo, sem falatório. O mano quase ia cair. Se não fosse aquele segundo que o ouvinte refugou, ele. Deixa eu pensar que eu vou falar. É, que o ouvinte também foi um burro, né? Fala aí da Sociedade Esportiva Leila Pereira aí, mano. Não, tá com medo já? Aonde? Medo do quê? 6 pontos atrás, bacana. Você estava com 17 pontos, agora tá com 6, já tá falando que é Leila. Bacana. Eu não me pauto na diferença entre Corinthians e Palmeiras. Eu me pauto na diferença do primeiro, que é meu time, pro segundo, independente de quem seja. Pra gente não tem diferença. A gente já chegou, já sai da frente. Chegou aonde? Peraí, se o Palmeiras ganhar esse final de semana, passa o Corinthians? Não, já ganhamos. Já tô contando, daqui a 3 rodadas. Volta pra escola lá, aprende a fazer conta, filho. Nossa, pra vocês alcançarem 6 pontos e perder 2. Levanta o ouvinte. Opa, aí fala aí, meu. Fala, Fabiano. Ô, Dodô. Fala aí. A verdade é que os caras estão morrendo de medo. Aonde? Medo do quê? Não, tô falando com o Dodô. Levanta o mano aí, velho. Não, pelo contrário. É que eu tive. Desculpa, eu fui até indelicado. Eu tive que te dar uma aula de matemática no ar. Eu sei que você deve ter concluído primário, porque você acha que 6 pontos você tira em uma rodada. Mano. Desumilde, hein, mano. Concluir só primário ou não concluir é coisa de corintiano, mano. Fabiano, eu tô entendendo o que você falou aí. Na verdade, é que o que pode acontecer é o seguinte, tudo bem, a vantagem que o Corinthians tinha, ela foi tirada, mas nem toda. Foi pro saco. E vou dizer uma coisa pra vocês, na altura do campeonato, 8 rodadas, ali, a verdade é uma só, 6 pontos são bastante, é bastante ponto. Quando você tem um confronto direto com esse adversário, aí essa vantagem pode cair para uma rodada. Ou pode aumentar também, mas eu vou chegar lá. Depois desse esse jogo agora, acho que talvez seja um jogo... O Benjamin falou que era um jogo chave, né? Divisor de águas. Eu acho que se o Corinthians não ganhar da Ponte, a coisa pode complicar para ele, sim. Porque começa a entrar muito mais pressionado. Se eles ganham da Ponte Preta, eles vão jogar por um empate contra o Palmeiras, gente. Sim. Porque continuam os mesmos 6 pontos e 2 rodadas a menos. Então, assim, é um jogo chave, sim. E outra... Se o Corinthians vence o seu jogo, RG, e o São Paulo ganha do Santos, eu tô fazendo uma probabilidade, eu tenho que fazer o melhor e o pior. Uma projeção. Então vamos lá, projeção pior. O São Paulo vence do Santos, A pontuação continua em 6. Aliás, vai pra 9, porque na projeção eu vou fazer o Corinthians ganhando a ponte. Vai a 9. É uma Santos. Projeção, é. Se o Palmeiras na segunda, aí vai pressionado pra ganhar o jogo. Se não ganha, se não ganha, fica 9. E mesmo que ganhe do Corinthians na outra, fica 6. Então, fica complicado, é um jogo-chave. Agora, por outro lado, essa é a melhor possibilidade pro Corinthians. A pior possibilidade é o Santos vencer o jogo de São Paulo. Essa diferença cai pra 3. O Corinthians não consegue vencer da Ponte Preta, continua em 3. E o Palmeiras na segunda baixa pra 3 também. Santos e Palmeiras ficam a 3 pontos do Corinthians. Corinthians e Palmeiras jogam, entendeu? E o Palmeiras tem tudo pra tentar chegar e tirar essa diferença. Pode acontecer um empate, ou pode acontecer tudo igual, pode ser empate. Pra valer também. É, lógico. Ou também, ou de repente, se o Corinthians empata o jogo. O Corinthians empata com o Palmeiras e o Santos ganha. Mas no outro jogo, né? Não, mas aí se o Palmeiras empata. Não, mas pera. Se o Palmeiras. Não, pera. Então, cai pra dois. Cai pra dois? Não, porque... se ficar 3 pontos, o Santos vencendo seu jogo, ele cai pra 1. Os 3 podem se beneficiar, dependendo da rodada. Tanto Palmeiras, quanto Corinthians, quanto Santos. Entendeu? Mas tem uma novidade, que o Corinthians, pro Corinthians estar líder, é novidade pra ele. Só que o Corinthians nunca foi pressionado, que nem tá sendo agora. Ele tá sendo pressionado se de fato agora, jogo, né? É uma novidade que ele não teve. Então, tá pressionado porque diminuiu a pontuação. Acho que teve uma vez que o Corinthians foi pressionado, que foi o jogo do Grêmio e Corinthians lá, né? Que era o jogo que o Grêmio vence aquele jogo do primeiro turno, passava o Corinthians, não era isso? Foi. Aquela foi talvez a primeira pressão que o Corinthians teve. Mas tinha muito campeonato ainda, né? Sim, ainda tinha o turno, praticamente mais meio turno e mais o segundo turno. O Santos teve um montão de chance de chegar no Corinthians e jogou todas fora. O Santos acompanhou o Corinthians na queda. Eu me permito, pelo fraco desempenho, embora os números do Santos não sejam ruins, o Santos não perde aí as 6 rodadas. Eu me permito não acreditar no Santos, com todo respeito. Você não acredita no Santos? Não. Você não acredita pelo futebol que está sendo jogado? Pelo nível do jogo e também pela bagunça que está o Santos, com o presidente Ari Toledo manda embora o Levi, depois volta, depois sai. Tá bagunça. Mas, Ale, se voltarem os reforços... Mas não mandaram embora, Se voltarem os reforços, eu acho que dá briga. Não, eu acho que se voltarem os reforços e os... alguns nomes importantes, principalmente o Lucas Lima, quiser jogar, outro time. Esse time que jogou até o Atlético Goianiense, eu tô com você. Acho que não chega... Ale, você acha que o campeonato está decidido, o campeonato está aberto, ou vai depender desse final de semana? Eu não confio no Corinthians do retorno, mas eu quero ver um pouquinho mais esse Palmeiras. Porque o Palmeiras já em outras 3 oportunidades, é a terceira vez que o Palmeiras ganha 3 seguidas. Numa delas, inclusive, ganhou 4. Então eu quero... Nesse campeonato? Eu quero confiar mais no Palmeiras. Eu quero ver uma sequência maior. Por enquanto, eu ainda acho que o Corinthians tem tudo para ganhar o título. Tá na certa. Fabiano, você quer falar mais alguma coisa? Ano que vem, viu, Fabiano? Ano que vem vocês tentam de novo. Não, calma. Não é assim, não. Ô, mano. Domingo vocês vão jogar. Se vocês perder, se não joga. Mas vocês estão na beira do fracasso, hein? Aonde, filhão? Como você disse, o Sino não joga, acabou a discussão. Então, mas tudo bem, vamos esperar domingo. Mas a verdade... Se vocês perderem domingo, acabou o campeonato pra vocês. Para, acabou. Filhão, para. Olha, você quer que eu te fale uma coisa? Isso, tomara que o Palmeiras vença o Cruzeiro, o Corinthians perca da ponte, pra chegar com 3 pontos na diferença ali no clássico. Entre vocês estão com o Rubinho na frente do Schumacher. Quero falar uma coisa pra vocês. Se acontecer esse tipo de coisa... Se acontecer esse tipo de coisa, eu vou até perguntar pro Alê também, e pra vocês também, podem entrar no papo. Se o Corinthians perde pra Ponte Preta agora... Aí ferve. O Palmeiras ganha do Cruzeiro. O Corinthians acho que não consegue segurar o Palmeiras, desculpa. Honestamente falando aqui. Como não consegue segurar o Campeonato Paulista. Olha, eu acho que não sei. Paulista, Domênico. Eu tô falando, é um achômetro meu, não é? Porque eu não vejo forças do Corinthians segurar depois o time do Palmeiras. Mas o time do Palmeiras é melhor que o Corinthians. Da mesma forma que aconteceu no Campeonato Paulista. Qual que foi o divisor de águas do Corinthians esse ano? Não, pode ser o contrário. Qual também, foi? Né, mano? O divisor pode de águas, de que você fala? O divisor de águas, Domênico, do Corinthians nesse ano foi o clássico contra o Palmeiras do Campeonato Paulista. Naquele lance lá que o Gabriel ele foi expulso sem ser e tal. Sim. Aquela foi uma batalha pro Corinthians, que todo mundo tinha colocado o Corinthians ali como a quarta força, etc e tal. O Corinthians, o primeiro teste de fogo que o Corinthians teve naquele ano, no ano de 2017, nesse ano, vigente, inclusive. É, foi esse confronto com o Palmeiras. Dali em diante, o Corinthians ele pegou todos os clássicos e passou o carro em todo mundo. O Corinthians ele tinha dois empates e o restante dos clássicos que disputou até o início do Campeonato Brasileiro tinha apenas dois empates e o restante tudo de vitória. Mas agora o momento é outro, né, mano? Mas é que tá, Rubinho tava Corinthians na frente, e Palmeiras funcionam como um divisor de águas. É, mas agora pode dar o contrário, mano. Não, não. Só vai dar de um lado agora, só. O Corinthians tem uma vantagem. Corinthians não é assim que funciona, não. O Corinthians tem uma vantagem. De dois confrontos que existiram esse ano, Ale, o Corinthians ele venceu os dois. Ah, não importa, mano. Mas não é porque vai vencer o terceiro. Ele não ganha nunca. Não perde nunca mais, então. Não perde nunca mais. Não é assim que funciona, não. Pera lá. Eu acho que. Você vai ser fanático, mas não vai ser fanático aqui, não. E o Maurício pode. Brincadeira. Eu penso que agora vai ganhar toda hora. Não é assim que funciona com esse time que vocês têm mequetrefe, não, filho. Seu Maurício Borges, eu acho que vai... Eu vocês duas vezes. Vai concordar com Mas eu aposto falar, que vocês quiserem que o Palmeiras ganhe do Corinthians. O Ale fala, Ale. Não, aposto que quem quiser. Fala. Não, aposto que dá zica. Tenho certeza. O Palmeiras não perde pro Corinthians esse jogo aí. Semana que vem. Fala, Ale. Fala aí, Ale. Não, o senhor Maurício Borges acho que vai concordar comigo. O Corinthians tem a vantagem de 6 pontos que não é nada perto de ter um craque como... O Romero, no seu elenco. E vai decidir. 5 meses agora que ele está fazendo sem fazer um gol, mas isso é uma coisa que é um detalhe mas tão pequeno para o atacante. Mas injustamente. Tá pegando no pé dele? Injustamente, mas mostra, porque ele tem um aproveitamento. Que você tem recalque do Romero. Um aproveitamento muito bom como um atacante, um fazedor de gol. Ele tem o faro do gol. Ele pode entrar e decidir esse campeonato. Pode decidir, botando a mão na bola dentro da área. Eu não ouvi esse discursinho irônico que o senhor está demonstrando agora. Quando o Borja ficou aí 4 meses. Fez gol, fez gol. Eu não ouvi o discursinho falando do próprio Lucas Prato aí também, que ficou acho que 100 dias aí sem fazer um gol. Porque ninguém se compara ao Romero. Não, mas é que tá. Isso mostra todo o seu recalque para o Romero. Não tem outro jogador. O Romero jogador. Que hoje tem ficado no banco. Ele ficou no último jogo e possivelmente. Injustamente, eu achei. Tá jogando brasileiro. Bem, tá fazendo e olha, tem um outro detalhe também. Tem um outro detalhe que pode ser favor aí, ser favorável no clássico Palmeiras e Corinthians. Sim. Certo. Porque o Corinthians tem uma porrada de jogador pendurado. E o Corinthians não tem elenco. Não tem. Lógico que tem. Não tem elenco. Mano, se perdeu, assim se tem. É bom não, né? Não tem o que fazer. Vai. Não tem o que fazer. Tô falando sério. O Benjamin assim sabe. É o Benjamin tá aí quieto, mas ele tá ouvindo aí. É aquele concorda. Tô aqui sim. Ué, pode ter problema ou não pode, Benjamin? O Corinthians tomar 3 amarelos lá. 3. Não é muita coisa. 3. Não, 3. Que seja 3. Não, não precisa. Não, não precisa 3, não. Tira um. O Jô toma um amarelo. Já não vai vir Casinho. Tá de brincadeira. Tem o Carlinhos. Tá bom. Vai. Tem o Casinho. Tem o Carlinhos. Tem o Carlinhos. Ah, é. Vocês estão loucos. Garoto prodígio do Corinthians. Só se for o Carlinhos de Jesus. Não, só se for, é pra dançar com vocês. Então tá bom. Ô, Fabiano, você quer falar mais uma coisa, meu velho? Diga lá. Não, só isso mesmo. Mas eu queria mandar um abraço pra vocês aí, pro Ben, já sou fã dele. E vocês todos valeu, aí. Valeu, velho. Obrigado. Vocês são fera mesmo lá na Fox aí. O mano, eu nunca gostei dele, mas comecei a escutar a rádio. Eu também não gosto de você. Comecei a suportar ele. Mas vocês são muito fera aí. Eu continuo não gostando de você. Foi de coração. Foi, mano. O mano é do bem. Não fala assim. Não, mano. Fala como que nem o Marcão. Eu te amo, mano. Eu tô brincando, pô. Abraço. Duas pedradas. E, ô, Domênico. Fala, Fabiano. Tem camarote? Camarote tem onde? Vários lugares. Você quer ir pra onde, velho? Ele só vai, não. Ele só vai. Camarote? Só vai, tipo, de camarote. E camarote? Eu quero pra fala Terra frase. Santa. Hã? Terra Santa, tem? Mas fala França. A frase. Não, ah, na Aliança tem? Terra Santa. Mas o jogo é no campo do Palmeiras pra quem boa, irmão. Nossa. Tá sabendo legal, hein, parceiro? Nossa. Nada, mano. É que é muito jogo, a gente se perde. Vamos se informar. Não tem torcida estádio, não. Não, mas contra o Cruzeiro é no Chiqueirão ainda. O Palmeiras ele vai jogar no Pacaembu depois do Cruzeiro, não é isso, Domingo? Ah, então tá. Rapaz, eu preciso olhar, mano. Eu não lembro. Juro, não tô lembrando. Vou dar uma olhada aqui. Tem show pra boné lá, eu não sei o que acontece. O Palmeiras vai ficar 2 rodadas fora depois do Cruzeiro. Ele pega o Corinthians fora e o Vitória fora. Depois contra o Flamengo, não, continua ainda no estádio do Palmeiras. Ah, são 2 jogos fora, o Palmeiras pega, né? É, o Palmeiras pega... Corinthians e Vitória, fora. Né? É. Então tá bom. Fabiano, um abraço pra você, meu velho. Obrigado. Um abraço pra vocês aí. Eu queria mandar um abraço pro Carlão, palmeirense. E pro Arildo e pro Juliano também, que eles estão meio fugidos um do outro, mas são tudo palmeirense, gente boa. Tá bom, então. Beleza? Falou, meu velho, abraço. Abraço. O Palmeiras não perde mais mandos de campo ali dentro do Chiqueirão, não. Palmeiras, ele não. Pelo menos aqui nas datas que eu tenho das tabelas aí, o Palmeiras não tem mais jogos marcados ali pro campo do Palmeiras, não. Não joga mais no Pacaembu. Até o término do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras continua jogando em casa agora, não vai mais pro Pacaembu, não. Quem vai jogar no Pacaembu é o São Paulo, né? Sim, o São Paulo vai jogar. Bom, jogos. Estádio 97 na Energia 97, em nome de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. E agora eu quero falar, olha, com você, que vai fazer o seguro, vai renovar, né, o seguro do seu carro. Então é o seguinte, seu carro, ele é muito valioso, não é mesmo? É. Mas com certeza seu tempo é muito mais valioso, até porque, né, foi aproveitando o seu tempo que você comprou o seu carro. Então, olha, faça o seguro do seu carro com HDI, meu amigo. É, porque em caso de batida é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que que você vai perder dias esperando aí um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto, meu amigo? Não, não fica, não pode ficar pensando nisso aí, não. Com a HDI, você tem o seu carro de volta em menos tempo. É assim, HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corredor. É HDI Seguros, meus amigos. Estádio 97 pela Energia 97. A gente vai partir para o momento sem parar também. Fala aí, mano. Antes de você falar do momento sem parar, eu podia dar um recadinho rapidinho aqui, cara? Pô, cara, eu queria dar um recado aí a respeito aí de um menininho que eu conheci, cara, o Miguel. Ele tem 3 aninhos, vai fazer 4. E ele nasceu aqui com uma alteração geniturinárias. Ah. Umas alterações geniturinárias. Isso aí. Alterações geniturinárias. Certo. Dentre um dos probleminhas que ele teve aí foi a ausência da perna esquerda, cara. Inclusive, nossa, os pais dele criaram aí um perfil no Instagram pra, inclusive, tentar viabilizar um patrocinador que pudesse auxiliá-lo numa prótese, cara. Isso daí é legal porque, como ele tá em fase de crescimento, né, ele tá fazendo 4 aninhas agora, ele precisa trocar essa prótese anualmente. Então, se tiver alguma pessoa aí, alguém que possa estar auxiliando aí com relação aí à confecção dessa prótese, seria bacana aí a gente poder auxiliar. Então, eu vou passar aqui, Domênico, o nick dele aqui no Instagram, para que a galera possa seguir também aí, dar uma bombada no Insta do Miguel aí, ó. É Miguel N. Pérez. Pérez com S, tá? Ah. Miguel N. Pérez. Então, é legal, eu repostei aí também uma foto dele aí também, a galera que puder auxiliar e seguir, dar uma bombada no Insta dele pra gente conseguir esse patrocínio, pra que ele possa adquirir uma nova prótese aí, porque ele tá em fase de crescimento. Boa, Miguelzinho, tamo junto, tá? Boa, mano, é isso aí. Valeu, mano. Olha só, você pode mandar também aí, né, a sua cornetagem pra nós através do WhatsApp, que é o 943530150, tá bom? 943530150, daqui a pouquinho a gente vai colocar aí a sua cornetagem no ar aqui. Lembrando que você pode assistir o Estádio 97 também, viu? Você pode assistir no 97fm.com.br/estúdio ao vivo, também no facebook.com/energia97fm e também pelo YouTube, viu? Tamo lá no YouTube também, youtube.com/radioenergia97, tá bom? Ô, Dodô. Fala. Você sabe que eu tô no YouTube também recentemente. Tô sabendo, rapaz. Quem puder dar uma moralzinha. Como é que é o canal lá? Porque o canal chama De Sola, né? Aí o programa é De Sola, né? De Sola. Ale Oliveira Responde. E então tem uns desafios lá, tem uma conversa boa lá, viu, Mota? Se você puder dar uma colaborada. Não vou colaborar. Não, o Mota vai... Nossa, mas por que isso, Mota? É amigo, pô. Não, porque eu quero dele não me dar. Só ver Forman também não vai acrescentar tanto pra você. Acabei de visualizar o seu canal aqui, ó, Ale. Muito aqui, obrigado. Ó, tem X-Vídeo lá? Mas põe no meu vídeo, que do outra pessoa não adianta, tá? Você está com algum bastante inscrito aqui, hein, Ale? Mas vai ter muito mais, viu? Obrigado. Vai ter muito mais a partir de agora. Boa. No De Sola. Entra lá, inscreva-se no canal do Ale. Boa. De Sola. De Sola. Estamos com mais, tem nude lá. Mais de 62 mil já. Ô, Ale, tem nude? Tem um pouquinho, uma virilha marota. Tem uma virilha mandrake ali. E se você estiver muito triste, abraça um sapato, viu, Ale? Por quê? Porque sapato consola. Ah, sensacional! Mas é sensacional! Cadilho, nota 10! E eu vou dizer mais, o Ale ficou sem graça agora, porque foi boa essa, né? Essa foi boa, ele mesmo. Ele teve jeito de zoar o velho. Parabéns. Entendeu? Boa, RG. Bom, sabia que você ia calar o Ale. Em 18 anos que eu tô aqui, foi a melhor do RG. Sensacional. Olha só. Estádio 97. Estádio 97 da Energia 97, em nome de Exeg, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. E agora eu vou falar de McDonald's, meus amigos. É, McDonald's! Em todo lugar tem McDonald's. E eles chegaram no McDonald's, em grande cheddar McMelt, com dois hambúrgueres e muito cheddar. McFritas cheddar bacon, com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso. E tem o novinho cheddar McRib Barbecue, que é feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, cebola grelhada e muito cheddar. É, meus amigos, pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's. Você que tá no carro agora e deu uma fome desgraçada, dá uma olhada lá na direita, na sua direita, já tem um McDonald's, tá vendo? Tá vendo só? Corre pro McDonald's, hein? Corre pro McDonald's! Estádio 97 agora indo para um momento sem parar. Vambora? Bora! Momento sem parar são três ouvintes na sequência, tá bom? Momento sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja sem parar sua vida no seu tempo. Boa! Sempre apito, vai os gambá. Sempre ajudar. Boa essa mulher. Muito. Sempre ajudar os gambás. Vamos pro Gatário, vamos lá. E eu vou sempre ajudar. Sempre ajudar. Até o mano cantando, hein? Os gambás. Sem mimimi. Ah, o mano mostrando. Ó, sensacional, mas olha, até o mano cantou, hein? Alô? Sem mimimi. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Carlos. Ô, Carlos, tudo bem, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bom, graças a Deus. Carlos, Carlos do quê, hein? Carlos Eduardo Cardoso. Cardoso? Cardoso. Né? Quantos anos você tem, Carlão? Eu tenho 46. 4.6 RG hoje. Ah, eu gosto de feijão, velho. Feijão? O que tem a ver isso? Bastante caldoso, assim. Sensacional. 10. RG, você que é um cara aí que é quase um Masterchef. Qual que é a diferença dos feijões aí? Por exemplo, o feijão carioquinha, do feijão preto. Tem algum que você tem peida menos? É também, né? Tem o preto, tem o branco, tem fradinho. O carioca, tem o fradinho. Tem o rosa. O rosa, tem o roxinho. O verde. Um mas, RG, feijão é tudo o mesmo gosto, cara. Não, não. Não. O feijão é gostoso, hein? Você já comeu o fradinho, mano? Olha, fala, mano. O feijão, por exemplo, esse feijão pardo, independente de ser o carioquinha, independente de ser o outro, é tudo o mesmo gosto. Você vai diferir, talvez, ali o preto do carioquinha. Aí tudo bem, são gostos distintos. Mas... é tudo igual, velho. Você já comeu o fradinho, mano? Deixa eu te perguntar, Maurício. Aproveitando. Há algumas décadas... Não como nada verde. Há algumas décadas, o Maurício, no Rio de Janeiro, era o inverso. O feijão preto predominava e o feijão carioca era de vez em quando. Hoje continua isso ou mudou? É, feijão preto. Continua, RG. Aqui no Rio de Janeiro, a galera só come feijão preto, cara. É difícil você encontrar o feijão... Mano. Lá é o contrário. Ah, por quê? Lá é o contrário. Também, Domênico. Isso. Mas feijão preto? Todo mundo só come feijão preto. Ô, é mesmo, né? Ô, Mota, você gosta do dia inteiro. De um belo saco de feijão, não? Adoro. Ô, feijão, chega aí. Eu gosto. Quem não gosta? Foi bom. Ô, Carlos, e o bairro, qual que é o bairro? Vamos ver se o beijo acerta agora, vamos lá. Ah, esse o Benzinho vai acertar, é Vila Progresso. Ah, isso é fácil, hein? É fácil. Pô, isso é Zona Leste, pô. Zona Leste querida. É Itaquera. Itaquera. É perto do campo do 7 de setembro. 7 de setembro, isso mesmo. É verdade. Tá aí. É, eu conheço, né? Conheço, opa, conheço. Sim. Como assim, Dodô? Conheço, minha esposa morava ali perto. Ah, verdade. Eu ia toda hora pra lá. Namorar, nossa, né? Que opa, susto, Domingo. Ranquei ela de lá. Tirou ela de lá. Que isso? Não, porque aí é né, Palmeiras e tal. Ô, Carlos, qual que é o time? É Palmeiras. Ah, tá vendo? Tem um monte de palmeirense lá, viu? Tem um monte de palmeirense onde você mora aí. Na Zona Leste, Domingo. Tem uma porrada de palmeirense ali na Vila Progresso. Nada, meia dúzia que se esconde lá. Eu sei porque eu sou de lá. Meia dúzia que se esconde. Eu ia lá direto. Ia lá direto. De lá. Opa! De lá onde? Conheço lá com a pau na minha mão, mano. Aonde? Para. Aqui é uma assim, aonde? Ué, conheço. Acabei de falar, Vila Progresso é em Itaquera, ué. É, mas sai todo mundo. E conhece. Ali, ó, a Vila Progresso, ela dá quase... quase, quase assim, vizinho com Vila Curuçá. Aí sim, isso mesmo. Maria tem um viaduto. Eu conheço. Tu fala que eu conheço o troço lá. Aula pro Benjamin. Desculpa, eu conheço ali, ué. Benjamin, diferente disso, os caras que falam WhatsApp conheço, pra ele. Ué. WhatsApp, velho. Ô, Carlos. Manda aí. E aí, cara, tá confiante? Como é que você tá aí? Tá com o pé no chão ainda? É, somos um fiante, né, Dudu? Dependendo só do Corinthians perder pra Ponte, aí só depende do Verdão pra ser campeão. Só isso. Uma derrota fica bom, né? Uma derrota fica bom. Perdeu pra Ponte, aí só o Palmeiras pra ser campeão só depende dele. Não precisa de mais nada. Não, só... o Palmeiras depende. Aonde? Não, pera. Não, olha não, que bobagem. O Palmeiras, Palmeiras depende. Pera, só botei. Pera, gente. Ele estudou com o Palmeiras morte. Depende de uma derrota do Corinthians. Uma. O Santos então depende de duas derrotas. Sim. Acho que o Santos depende de duas derrotas e mais um tropeço, porque o Santos, a vitória do Santos é ruim. O Santos acho que tem duas a menos, né? E aí é ruim. Mesmo que empate, né, Rígio? Acho que o Santos tem vitória a menos, não é isso? É, mas não duas... depende somente dele. O ouvinte falou bobagem. Não, o Palmeiras depende de um tropeço do Corinthians. Lógico. Mas é que tá no depende de somente desde que vença o jogo do Corinthians lá, né? Aí sim. Né? Mas um tropeço. O Santos tem... duas a menos que o Palmeiras e três a menos que o Corinthians. É difícil tirar, porque... É, porque se o Santos chegar, história, né, ele ficaria com 16. E o Corinthians 17 ainda fica na frente, entendeu? Ainda fica na frente. Ó, vou te falar, na boa, temos ainda mais 8 rodadas aí, correto? Sim. Certo. 8 rodadas, 24 pontos em disputa, correto? Sim. Certo. Se o Corinthians somar 10 pontos, não tem time aí que alcance o Corinthians, que vocês são tudo incompetentes. Ah! Começaram a querer correr agora, filhão. Mas agora combina, acabou. Combina agora já com os era. Outros, hein? Para, Rígio, o campeonato acabou. Acordaram muito tarde, desculpa. Por que, que, é o, C, também, por que o C não pode ser usado para um e o C pode ser usado para outro, hein? Só me explica isso. Engraçado, né? Porque meu time é líder. Eu não me baseio no C, eu me baseio na matemática, irmão. Por enquanto, é líder por enquanto. Sim, minha mãe do Azul não tinha nascido. Mas eu não entendi. Mas que conta que essa aí de faz 10 pontos e é campeão, não entendi. Porque eu acho que vocês não vão vai conseguir somar também. 16 pontos aí nesses últimos jogos. Eu acho que vocês não conseguem somar 16 pontos nesses últimos jogos. Domênio, quem são os adversários do Palmeiras? Domênio. Vamos lá. Palmeiras tem, então, Cruzeiro, Corinthians, depois o Palmeiras tem Vitória lá. Não é difícil não, jogar com o Vitória lá é mais fácil do que vocês acham. O Vitória ele joga bem fora de casa. É o pior mandante. É o pior mandante. Mas mesmo assim é difícil. Não, mas o Vitória tá desesperado pra não cair, gente. Depois é. Flamengo aqui. Ah, aí é fácil. Não é fácil. Vai Flamengo. É Sport, Avaí, Botafogo depois, e Atlético Paranaense. Sport aqui, Avaí lá, né, Ale? Avaí é fora, E Botafogo em casa. Botafogo em casa, Atlético Paraná fora. Difícil. Isso é um bom jornalismo, Agora, parabéns. Vamos lá. Vamos Santos. Informar, né? Santos tem São Paulo agora. Fora. Atlético Mineiro em casa. Vasco em casa. Depois é o que, Ale? Vasco em casa. Vasco Chape em casa. Fora. Bahia fora. Grêmio em casa. Flamengo fora. E Avaí em casa. Ah, o Grêmio conta fora, não é fácil também, não. É, uma tabela complicada. Corinthians não vai estar nem aí. Corinthians tem Ponte. Já vou ter que dar ali pro jogador Palmeiras. Recebe Palmeiras fora contra o Furacão, Atlético Paranaense. Pera só, maninho. Esse do Atlético Paranaense é vocês que não conseguem ganhar lá, mano, ou é o São Paulo? São Paulo. É o São Paulo. É São Paulo. São Paulo é que é filho nosso. Não, porque tem um time que. É o São Paulo, né? São Paulo. Então vamos lá. Ale, vai falando aí, ó. Ponte 3, Palmeiras 6. Onde Palmeiras 6? Você está louco? Ah, você está louco. Sem ser fanfarrão, mano. Vai lá, fala. Avaí em casa. Então, 12. Fluminense em casa. 15. Flamengo fora. Perderam para o Atlético Goianiense em casa. 16, vai. Vocês perderam para o Atlético Goiás. Perderam para o Vitória, tá falando o quê? 15, 15 aonde? Agora a torcida chegou lá. A torcida chegou lá para trocar ideia. Atlético Mineiro em casa. Era conversinha, né, mano? Vai, 17, vai. E esporte fora. Ah, o mano não dá para falar sério, velho. O Dodô fecha com, vai, sei lá, com 20 pontos. Pergunta pro Dodô, se você pegar o retrospecto. Se você pegar o retrospecto do Palmeiras, do Santos e do Corinthians, só do segundo turno pra cá, o Palmeiras tá melhor do que o Corinthians. Ele vem muito melhor. Então, o Corinthians é 16º lugar, o Palmeiras é então, segundo. Se manter, se se mantiver até o final do. Foi isso que o Sombra fez ontem. O Sombra fez o aproveitamento. Aproveitamento é uma coisa que você tem que ver aqui, olha, aqui, ó. O Corinthians tem no segundo turno, né? Não posso pegar a tabela inteira. Não, no segundo turno parece que tinha lá 30 e poucos por cento, né? Caiu agora, tava em 40, Domenico. Então. Agora tá pra 30. Caiu mais? Caiu porque perdeu do Botafogo. O Palmeiras tem 50, quase 60, não é isso? 60 e pouco. É. Então se você pegar o aproveitamento e colocar nos jogos que faltam, O Sombra fez a conta, o Palmeiras ia para 69 e o Corinthians 68. Ia ser um ponto de diferença. As duas próximas rodadas vão ser fundamentais. Ou era o mesmo número de pontos, né, mano? Eu não lembro. 68 e 68. Mas como o Palmeiras tem uma vitória a mais, o Palmeiras ganharia pelo critério de vitória. E nessas duas próximas rodadas continua essa diferença de 6 pontos, acho que vai ser muito difícil o Corinthians perder esse título. Vocês acham que... Nessa linha do Sombra, sabe o que eu acho que não daria pra seguir? Essa linha de aproveitamento? Porque existe o confronto direto, cara. E o confronto direto nesse quesito vai pesar tanto a favor do Corinthians quanto a favor do Palmeiras. Porque uma vitória de um dos dois, você já tira a possibilidade de 3 pontos do adversário. Então, se não houvesse confronto direto, eu acho que dava pra alinhar essa margem de aproveitamento. Agora, existindo confronto direto, fica numa situação um pouco complicada, né? Eu acho que isso daí acaba influenciando. Ah, mas aproveitamento é aproveitamento. Né? Então, mas no confronto direto, você tira a possibilidade do adversário fazer pontos contra você. Ah, mesmo assim, se você tirar o confronto direto e deixar os outros jogos, matematicamente o Palmeiras tá melhor. O ouvinte tá aí? Tá aí. Quer mandar um abraço. O campeonato, ele estava fechado. Né? Estava fechado, Corinthians campeão. Primeiro turno. O Corinthians é que abriu a possibilidade pros outros. É o próprio Corinthians. Foi incompetência do Corinthians que abriu a possibilidade do campeonato. Cara, Domênico, a torcida não foi lá antes, tá vendo, mano? Eu tô pensando no ano que vem. É, mas é verdade, é verdade. A torcida do Corinthians já devia ter ido lá na virada do turno, mano. Devia pra causar um pouco. Mas, ô Domênico. Na boa. Fala. Na boa, rapaziada. Eu tô com dó agora do Mota e do meu irmão. Por quê? Por quê? Porque eu já tenho que pensar no ano que vem, velho. Todo mundo aí tem a expectativa de viver até o próximo ano, né? Sim. Ó, na boa, todo mundo que tá na mesa e todo mundo que tá até no telefone, inclusive nosso ouvinte aí, nosso amigo Carlos. Todos estaremos na Libertadores. Só São Paulo que vai estar de fora. Não, mas até isso. Acabou aí, você vai passar vergonha de novo. Ué, RG, pode até estar combinando aquela viagem pra Disney, velho. Pode estar, ô pai do São Paulo. Eu não sei se você viu os números, mano, mas o São Paulo pode chegar no final do campeonato. Disputando pelo menos a pré-Libertadores, eu falo pode. Olha aqui, ó. Eu discordo, Dodô. Olha aqui, ó. Se continuar, Tolima, prefiro se continuar com essa toada aí do Grêmio, vamos lá. O Grêmio ganha a Libertadores, abre vaga. Flamengo ganha o Sul-Americano. Abre outra vaga. Então vai o Grêmio não vai ganhar a Libertadores. Vai ter 9 vagas. 9! 9! Então o nono hoje é 41 pontos. 12 brasileiros na Libertadores. O São Paulo não pode estar numa pré-Libertadores? Pode pegar uma pré. Ou você cai ou que pega a pré-Libertadores. A Libertadores está mais fácil que a Jade Bont. Mas eu discordo do mano o seguinte: que todos estarão na Libertadores. Eu acho que a gente não pode garantir o RG nem até a próxima semana. Não dá pra pensar assim, otimista também. Tem que ser um dia atrás do outro, RG. Por onde você tá, eu já passei. Agora vem aonde eu tô. Agora bateu forte, hein? Ó, deixou no ar, velho. Me ensina o caminho do bico do corvo. Tá bom, Carlos, manda teu abraço que é momento sem parar. Vamos lá. Um abraço pra todo mundo aí da Vila Progresso, pra vocês aí do rádio. E chupa, mano! Nós chupa, mano! Chupa e paga. Então vai lá passar vergonha ano que vem na Libertadores. Boa, isso aí. Firminho aí. Boa, Carlos, é isso aí. Casinho. Estádio 97, na Energia 97. Esse é o momento sem parar, sem parar. Ainda mais fácil. Compre o seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings, lojas de conveniência. Cheiro de arroz queimado, São Paulo rebaixado e o Marcão é um viado. Mas de novo, não dorme seu negão do lado, tá todo oriçado com o bumbum dilacerado. Ui, que e isso? Vai, e vai, então vem se jogar a Série B assim. É lenhar, e vai, então vem e se jogar a Série B assim, ou vou levar lenha. Alô? No seu antes. Alô? Alô? Quem fala? Ô, Domênico, é o Fabinho. Ô, Fabinho, abaixa o volume do rádio, aí você tá no carro, né? Tô, peraí que eu vou ajeitar a bagaça aqui. Tira do Viva Voz. Tira do Viva Voz, tenta parar o carro pra não tomar uma multa, aquelas coisas de praxe, né? Não para a voz, não pode. Não para no meio da via. Nem volume alto rádio. Saiu agora a escala dos árbitros agora pro clássico, viu, Marcão? Ah, manda aí, Vieira, vamos ver quem que é. São Paulo e Santos, Anderson Daronco. Daronco é ruim? É bom ou é ruim? Que você não é ruim. Eu não lembro. Azedou. E Daronco é mau sonho. Ah, eu não tenho nada contra o Daronco. Caseiro, RG, caseiro. E da Ponte Corinthians. Ponte Corinthians. Daronco pra São Paulo e Santos. É, o Portinho lá. O Popai, né? Ponte Preta e Corinthians é Marcelo Aparecido de Souza. Quem? Quem? Não lembro. Marcelo Aparecido de Souza. Famoso, Corinthians. Azedou. É. Você não foi contratado pelo Corinthians recentemente, não? Ih, esse cara é famoso, velho. E pra Palmeiras e Cruzeiro, Éber Roberto Lopes. Azedou. Carequinha. Agora azedou. Mas aí, ele é caseiro. O Éber, pelo menos, é caseiro. Azedou por causa de quem? O Éber é caseiro. O... Pra vocês é bom. Nome azedou. Completo. Nome completo, vamos lá. Fábio Pereira, Campos Israel. Ô, Fábio, e quantos anos? 36. RG 3.6. Hoje. Hoje não, mas antigamente as mães pegavam as nenéns, botavam no colo e ficavam com aqueles negócios de conto de Fábio, sabe? Ah, sensacional! Nossa, sensacional! Aí tinha Cinderela, Chapeuzinho Vermelho. Eu tô indo embora, sinceramente eu tô indo embora. Gato de botas. Volta, Lezinho. Você mandou essa daí a semana passada, precisa se renovar, hein? Nossa! Vai lá e batisma de novo esse nome chato. Bonito é chamar RG. Ô, velho. Bonito é chamar RG. Bonito é chamar RG. É, o nome dele é RG. Quem que é? Mas ele falou que bonito é chamar RG. Ah, eu nem Fábio nada, velho. Sensacional! Trocadilho! Nota 10! Ele não sabe, porrada, ele não sabe distinguir o que é apelido, o que é nome. Ele tá na dúvida. Fabinho! Fala aí, e qual que é o bairro que você mora? Vamos ver se beija agora. Ah, eu tô morando na Aricanduva. Aonde? Aricanduva. Ali é Zona Leste, querida. Nossa. Zona Leste, querida. Eu trabalhei na Avenida Aricanduva 555. Mas é o shopping. Infelizmente. É, perto. Como assim, infelizmente? Nossa, tá feliz. Pô, você tá feliz, né, Fábio? Você não gosta da quebrada que você mora, irmão? Não sou daqui, tive que vir. Mas você mora com a sogra, não? O que acontece, velho? Você casou, foi pra aí, que conta aí. Casei e tive que vir pra cá. Você morava onde, Fábio? Porra, bicho, mas você tá triste, hein, velho? Ah, dá um copo de veneno, né, pro Fábio. Você, você saiu da onde, pai? Pra Aricanduva? Você tá sem vai se suicidar que hora, só pra gente... Morava no Jaguaré. Agora, Manhattan. A Suíça. Foi da Suíça, foi pra onde? Precisava pegar em Anguera pra chegar em casa, irmão. Você tá louco? Aricanduva é melhor. É todo dia isso. Trabalha na Faria Lima e pega em Anguera pra chegar em casa. É isso aí. Então, mano, mas o Aricanduva é melhor, pô. Não é mais perto, não? Se você virar o mapa ali, velho, você cai no Aricanduva. Vamos virar o mapa. Mas você veio morar pra cá pela mulher ou pela sogra, velho? As duas. É que a mulher não quer sair de perto da mãe, né, velho? É difícil, viu, cara? Mas você tá tem bom, filho? A sogra é babá? E já tem filho? Não, tenho filho, tem, vai fazer um ano. Ih, então aí depende da sogra, que nem o Vieira. Explora as velhas. Eu sou diferente. É, explora, né, as velhas, velho. As velhas. A sogra é legal. Pô. É, tadinha. É, não é a velha vem lá de Campinas. Ela é legal quando ela tá lá. Campinas, velho. Porque assim, ó, já falei, vou repetir. A gente tem que morar numa distância da sogra. 100 quilômetros. Que não seja nem tão perto pra ela vir de pantufa e nem tão longe pra ela vir de mala, entendeu? Porque senão, velho, olha... Fica, né? É, vai ficando. Deixa eu mandar um abraço aqui pros dentistas. O Goma, que é meu dentista. É o Goma. Ah, o hoje Goma. É dia do dentista. Ah, o Goma é Didi, além de dentista. Ele é bom. É, um ótimo Didi. Tapou o seu buraco. Goma, viu, Ale? O Goma é bom porque ele não receita bala de isso, Goma. Mano? Que é isso, mano? O da cari, né? Dentista, irmão. E parabéns pro linguiça, meu dentista, o doutor linguiça. Então parabéns pra doutora Carol Tanioli. Parabéns pro doutor Paulo. Parabéns pra minha nora, doutora Natália. Parabéns pros dentistas. Ô, Motinha. Oi. Ô, Motinha. Oi. E qual veterinário que você trata? É o mesmo que tua mãe me indicou. Mãe não. É, a Bequinha me indicou. Ele tá, tá agressivo, viu, Benjamin? Segue o jogo, sem falatório. Ele tá agressivo. Que é o maior escovador de dente. Fabinho, qual que é o time? Ele tá agressivo assim desde que eu tomou. Ô, Verdão, é nóis. Sou Verdão. O Marcão é o quê? Ô, Marcão, o Mota é o quê? O maior escovador de dente aqui do programa. Ele adora tirar o tártaro, né? Cara dele. Ele dá risada concordando aí. Hoje ele vai ouvir o Valgão Bueno. O Valgão. Vai te catar, ô Motinha, você escova o dente com a linguiça, é isso que você tá falando? Faz tempo que eu não sei o que é isso, hein? Ah, é. Ô, Fabinho. Fala, Domingo. E aí, cara, tá triste, acha... hein, o Fábio? O cara tá puto. Ô, Fábio, você vai se matar, não. Pô, mas na moral, se o Palmeiras entrar com essa empolgação pra jogar contra o Cruzeiro, aí, Domênico? O cara não tá bem, não. É. Caramba, hein, Fabinho, você tá muito bravo. Já vi gente morta, mas... Você quer que continue o Valentim ano que vem, ô? Fábio. Não. Cara, eu tenho minhas dúvidas com o Valentim na Libertadores, esse é o problema. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ele todas as vezes que ele assumiu o time, ele fez bons jogos e tal, fez boas escolhas, mas eu não sei, Libertadores precisa de um cara experiente, né? Um técnico que tenha nome, que saiba... Agora, tem o outro Jair lado Ventura também. Lá no Botafogo tá provando que não. Ah, então, mas ele foi bem na Libertadores esse ano, né? Mas chegou na Botafogo perdeu pro Grêmio. O Botafogo, Mota, ele não tinha nenhum grande objetivo. O Botafogo, ele não entrou pressionado na Libertadores. O Palmeiras, pelo investimento que fez, ele entra pressionado, é diferente. Ô, mano, não dá pra comparar o Botafogo com o time que o Botafogo tem com o time que o Palmeiras tem, né? Bota o Jair Ventura no Palmeiras, lá, vamos ver o que ele faz. Com um grupo cheio de vaidade, todo mundo... É difícil. Ué, mas o grupo parece que gosta muito dele, porque depois que ele entrou, começou a jogar. Mas com o Cuca já não tava tendo uma grande dificuldade, não era? Mota, jogador é vagabundo. Então. O cara vai na do técnico que faz o que eles querem. Então, mas se os caras estão indo na dele e tá indo bem, pra que mudar? Hoje é interessante ter o Valentim lá. Vamos ver o ano que vem. Depois que terminar o brasileiro, como é que vai ser? Depois que terminar o paulista, aí a gente vai ver como é que vai ser. Porque... E se ele acabar campeão brasileiro? E aí, manda ele embora? Chama o que tá? Aí é difícil, né? É o mesmo critério que vocês usaram pra falar do Dorival. Ah, se ele vai ganhar, não sei quantos jogos ele vai mandar embora. Não, pra mim o Dorival tem que ir embora. A cultura do brasileiro é assim, mano. É, não assim, tem se ganhar. É. Lembra do Andrade? Os caras estavam queimando o Cuca. Você lembra do Andrade no Flamengo? Foi a mesma coisa. E aquele pegar, outro, como é que chama? Pode pegar qualquer um. No Flamengo também. Zé Ricardo. Pode pegar qualquer um. Mas com relação a. O problema é o seguinte: eu acredito que se tivesse um jeito de encaixar por elenco. Um técnico que tenha um perfil X para aquele elenco, aí vale a pena. Ah, o Valentim não tem o perfil do elenco do Palmeiras, então traz um cara que tenha. E aí o cara vai ter que provar dentro de um ano, dentro de dois que seja, que ele pode estar ali. Agora, no Brasil não tem muito disso. Traz quem tem nome, traz que nem eu tô falando, traz quem tem experiência. É muito difícil. Quem não tem paciência, o Dorival não vai ficar, sabe por quê? Que o Dorival não vai ficar no São Paulo? Pelo menos ele não ficou no Palmeiras. Porque ele não sabe da entrevista, porque ele é parece que não tem pulso. Não é marqueteiro. Não tem, Fabinho, mas com relação. Ele é ruim, velho. Ele não tem queixo também, né? Com relação a time que vocês estavam falando. Mantém o quê? Ele é o russo da Globo, né? Ele é aquele assistente da Globo, do Chacrinha. Ó, tem 15 minutos pra aparecer a carteirinha do lábio, senão é W.O. Mas vocês estavam falando assim, o Dorival toma sopa de sonda, isso? Eles estão malucos. Ele fez a propaganda do desodorante que roubaram a beleza, ele era o depois. Vocês estavam falando de elenco aqui, de Botafogo e Palmeiras. O Dorival foi na Alfa FM. Se vocês colocam o Jair Ventura pra comandar esse elenco do Palmeiras... Questão de vaidade de jogadores, cara, você não tem a dúvida que é muito mais difícil você controlar um elenco do Palmeiras do que do Botafogo. Ah, lógico. Eu acho que ele teve um bom trabalho no Botafogo, muito em função do Botafogo não ter estrela. Agora, se você coloca um Jair Ventura, por exemplo, pra comandar esse elenco do Palmeiras não dá aí, pra cara, saber, juro por Deus. Mas o Domênico, se você não é um técnico... Mas ô Marcão, não dá pra quem saber. Vocês queriam, Marcão, velho, então? Eu não entendo o negócio. Primeiro, eu também não entendo. As pessoas pedem uma renovação. Precisa renovar, são sempre os mesmos. Aí aparecem os nomes, vocês questionam. Ah, mas será que com estrela? Porra, dá chance pro cara. O Benjamin. Tá uma entre safra de treinador, Marcão. E eu vou dizer um negócio pra você. Concordo com o Benjamin, hein? Eu vou dizer um negócio pra você. O Palmeiras queria o Mano Menezes não veio. Se eu fosse o presidente do Palmeiras, eu vou de Alberto Valentim, cara. E se não for Alberto Valentim, se ele não quiser, vai no Jair Ventura. Sim. Vai nesses caras novos, dessa nova geração. Mas você não acha que é arriscar demais, ô Benjamin? Um time que nem o Palmeiras, que gastou 100 milhões pra montar um time, você colocar um cara que não tenha tanta experiência. Eduardo Batista. Não, com relação a isso, até com relação a isso, ô Marcão, por exemplo, o Fernando Diniz, ô Benja, que tava treinando o Audax. Todo mundo, porque o Fernando Diniz vem com uma técnica nova, que os caras não dão um chutão. Isso daí, pra você implementar no Audax, vai tomar gol no começo, é natural, porque... Pressão é zero, né, Marcão? Ô Marcão, o Palmeiras trouxe o Cuca, certo? Certo. Não deu. Não deu, sim, então. Tá, mas o erro não foi trazer o Cuca, o erro foi trazer o Eduardo Batista lá atrás. Tudo já bem, mas quando demitiu... Se fosse pra trazer o Eduardo Batista, deixasse, então deixasse o Valentim lá ou trouxesse outro com mais nome, não sei. E mas quando demitiu... Mas quando demitiu e trouxe o Cuca, todos os palmeirenses gostaram. Achou que ia resolver, né? Todos os palmeirenses queriam, todos os palmeirenses acreditaram que a coisa ia virar. E foi um fiasco. Você viu a primeira entrevista dele depois que ele voltou à coletiva? Você assistiu? Ué, eu vi, né? Tava com o semblante fechado. Mas então que ele tava saindo, né? Mas então que ele veio? A primeira, depois que ele voltou? Então, parecia que ele tava saindo, velho. Então, isso aí foi comentado já. Lá atrás, quando... Ele tava igual você grupo chegando Cativo, nesse bairro, já vi várias, todo mundo falando. Parece que ele não queria, parece que até ele falou, ah, queria ajudar o Palmeiras. Pô, ajudar o Palmeiras é instituição de caridade agora. Ô, mano, parecia você chegando na mudança perto da sogra, né? Você chegando aí em Aricanduva, velho. Você tava igual o Cuca. Igualzinho, velho. Você chegou com a vassoura. Você teve que ir, mas você falou, caraca, velho. O Chaves, velho. Eu tô fazendo aqui, exatamente. Cachorro caiu da mudança. Mas o Eduardo Batista não foi uma tentativa de renovação? Eu acho que a diretoria fez uma cagada, eu acho que foi isso. Não foi tentativa de renovar, pegaram Palmeiras, os caras têm a mania de querer trazer pro Palmeiras que foi destaque e acha que vai arrebentar. Só ver aí os jogadores que vieram aí. Mas no fundo, o torcedor, ele não quer renovação. Ele quer medalhão. Ele fala que ele quer renovação, mas ele não quer. Ele quer medalhão. Ele quer treinador. Ele quer nome, ele quer estrela. Veja, todo mundo quer quem dê certo. Se o Valentim ficar pro ano que vem e conseguir ganhar Libertadores, outro Paulista, Libertadores, Mundial, acabou, é o técnico mas certo. Mas até chegar lá, se ele tiver 3-4 derrotas no Paulista, com 2 clássicos, por exemplo, os caras vão pedir a cabeça dele. Mas é isso que eu tô falando. Vão pedir, porque ele não tem estofo pra isso. O que sobrou de medalhão hoje no Brasil é Abelão e o Mano, hein? O resto, velho... Não, o Cuca também é. O Cuca. Desculpa, mas não é. Não é. Só que eu acho que o Mano, não treina mais ninguém em São Paulo, nunca mais. Olha o Lucha, velho. O Lucha foi Cuca lá pro... Cuca tem proposta do São Paulo. O Lucha foi pro Sport. Quem? O Cuca tem proposta do São Paulo. Peraí, mas quem que você falou que não treina mais em São Paulo? O Mano Menezes não treina mais nenhum time em São Paulo, nunca mais. Se o Palmeiras traz o Mano Menezes, ia fazer outra cagada. Eu honestamente não gostaria. Eu aposto com você o que você quiser. Que o Mano Menezes treina clube em São Paulo, sim. Eu não dou 3 anos pra ele estar dirigindo um clube em São Paulo. Bom, você tá mais perto aí, você tem mais contato. E te digo outra coisa. Até os São Paulinos queriam o Mano Menezes. Tem mercado. E te digo outra coisa, viu, parceiro? Em fevereiro tem eleição no Corinthians. O novo presidente do Corinthians será Andrei Sanches, tá? Pode anotar o que eu estou falando. Não que o Carilli vai sair, mas numa gestão do Andrés, e se tiver um dia oportunidade e precisar trazer um treinador, ele traz o Mano Menezes. O Mano fica bem perto, né? Bem próximo do... O Andrés Sanches levou o Mano para a seleção brasileira, pessoal. Só isso. Fica bem próximo de voltar mesmo. Agora, se você pegar, o Carilli tem ótima chance de ser campeão brasileiro. O time do Carilli e o time do Tite eram piores do que o time do Mano e foram campeões brasileiros. E o Mano ainda pegou 2 salários para classificar o time para Libertadores. Eu acho que ele tem muito mercado ainda no Brasil e em São Paulo. Eu não contrataria. Eu também não contrataria. O Mano Menezes, pra mim, é o melhor, tirando o Tite, pra mim é o melhor treinador do Brasil hoje. Meu Deus. Nossa. Não, o Mano Menezes veio, tá bom. Pegou o time do Cruzeiro e conseguiu fazer jogar bola, hein? Não. Mas o time do Cruzeiro não é ruim, hein? Jogar bola é outra coisa, tá? Ô, Ale, se você pegar... A torcida do Cruzeiro queria matar o Mano. Não, queria matar o elenco. Não, queria matar o Mano. Já nas finais do Campeonato Mineiro, queria matar. Depois foi eliminado da Sul-Americana, queria matar o Mano. O Mano ia ser mandado embora. Ô, Ale, houve uma pressão por parte de uma torcida organizada do Cruzeiro. Inclusive, dizem lá que a motivação foi política. Nunca houve essa rejeição com relação ao trabalho do Mano Menezes lá boa parte da torcida do Cruzeiro. Ele foi eliminado da Sul-Americana, uma... Mas acontece, Ale. Não viu a cor da bola contra o Galo na final do... Gente, o Flamengo, ele foi eliminado da Libertadores. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil na final. Perdeu. Por isso que caiu o Zé Ricardo. Mas é que tá, o Rueda não caiu. quem foi eliminado agora do Campeonato Brasileiro foi o próprio Rueda. Ah, mas chegou agora, né, mano? Quem foi o Rueda. Mas é que tá, gente. É, o Mano Menezes perdeu no Cruzeiro... Perdeu nos pênaltis, mano. Mas acontece, perdeu, Ale. No resultado final, ninguém vai falar, perdi nos pênaltis. Não, o Flamengo vai falar quem é resultadista, nada. Quem analisa desempenho. Todo mundo sabe que o elenco do Cruzeiro, Ale, é muito bom. Do meio pra frente é ótimo e o Mano só botava esse time pra marcar. Eu não sei se chegaram a ver a final da Copa do Brasil, creio eu que sim. Foi a pior Copa do Brasil dos últimos tempos. Concordo. Não jogaram nada, absolutamente nada. Mas o Cruzeiro, ele pode falar, ganhei. O Flamengo não jogou nada. Mas o Cruzeiro tinha elenco, time, principalmente do meio pra frente, pra jogar melhor do que tava jogando? Ô, Ale, um dos melhores meses do futebol brasileiro, chama-se Arrascaeta, é banco do Cruzeiro, cara. Bom, gente, ó, Fabinho, manda teu abraço, é momento de separar, vamos lá. Já foi. Então, beleza. Abraço pra vocês aí, obrigado pela oportunidade. Isso. E radial fica pequena. Ouvindo vocês do trabalho pra cá. E fé que tudo vai melhorar, e boa sorte, velho. Boa sorte aí, velho. Você ainda vai ser subprefeito de Aricanduva. Galera que pega radial, hein? Ó, tá galera bom. Que pega radial, por gentileza, encostem os carros aí na direção da calçada ou da faixa da direita. Deixa o corredor livre pros motoca, irmão. Ei. Tá pedindo licença toda hora, radial lotado. Desde quando você pede licença, você pega radial. Aonde você tá pegando a radial, Tom? Você pega a avenida, vira solto e olha lá, velho. Fico imaginando o Mano falando isso e andando na Range Rover quando vem pra São Paulo. Vai ser eleger quando, maluco? Falou, Fabinho, um abraço pra você, obrigado pela participação, meu velho. Mano, vamos lá, momento sem parar, senhores. Ainda mais fácil, compre o seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Chupa galinha, chupa galinha, chupa galinha, chupa galinha, barra de trouxa. Essa é muito boa, hein? Essa música talvez seja uma das melhores. Não? Ah, eu acho. Eu ouso dizer. Ouso. Top 10, né? Ó. É. Chupa galinha. Era corintiano, desligou. Alô. Boa noite. Quem fala? Boa noite. Boa noite. Olha, Lúcio que tá falando. Quem? Lúcio. Lúcio do quê? Lúcio Torres. Que mais? Lúcio Vicente Torres. Três vezes sem justo. E boa quantos... noite pra todo mundo aí. Boa noite. Quantos anos você tem, Lúcio? Eu? 5.1, calibrado. 5.1, RG. Cuidado com o cavalo, hein, velho. Como assim, cavalo? No xadrez, né, mano? Torres, xadrez, cavalo. Sensacional. Entendeu? É muito bom. Só quem joga humor xadreniano. Não, acho que isso aí já tá passando um pouco do limite. Que a boca de sino da seta falando? 10 pra isso aí? E você quer que dê quanto? 12, que é o uísque, o meu uísque tá... Ah, 12 anos. Ah, merda. Ô, Lúcio, qual que é o bairro que você mora? Eu tô aqui no Jardim Germânia. Cadê o GPS? Jardim Germânia. E aí, beijinha? Oba. Jardim Germânia. Cadê o beijinha? Lá no Rio, na procurando lá no Rio. O beijo tá no Rio, aí não dá pra não catar, dá, né? Não atualiza, velho, não atualiza. Já foi. Lá é só Rocinha. É. Então tá bom, Lúcio. E o time, qual o time? Solta aí, mano. Solta o quê? Solta o hino do Timão, cara. Ah, eu pensei que ia soltar a Ruela, velho. Eu vou falar um negócio. Silêncio pra todo mundo aí. Vocês têm mais é que ficar. Se isso, se aquilo, o Corinthians é líder, não tem ninguém na frente. Quem tava aí era o seu compatriota. Aí, Que já ganhou, foi campeão. Não, peraí, que tá falando do Si. Pode dar, que ali não tem ninguém. Ele concorda comigo, vocês não entenderam o que ele falou. É, ele tá criticando a postura de vocês em dizer que o Corinthians aí pode ser que perca o título, mas se perder da ponte, etc e tal. Eu tô com o Lúcio. Cabe somente ao Corinthians aí levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Lúcio, eu não sei se você concorda comigo, Lúcio, mas o Corinthians, ele conseguir a façanha de perder esse título brasileiro, coisa que eu acho que não vai acontecer, mas seria a maior vergonha da história do clube. Porra, baita pipocada, tá louco? O Corinthians aí dominou o primeiro turno inteiro, poderia já ter matado muito antes esse campeonato, deixou a água chegar muito próxima do pescoço pra ter que começar a nadar de novo. Mas aí vai ser barba. Eu acredito que o Corinthians será campeão. Medinho, Mas aí vai ser barba e bigode, hein? Pô, ir pra Série B, perder um título com 14, 17 pontos, sei lá na porra, meu. Aí também... Olha, lá vem esses vocês com esse negócio de se perder... Calma, gente. Mas pode acontecer. Não foi mas não pode falar. Um certo time aí que foi campeão na última rodada no sofrimento. Mas pera, o Corinthians não pode perder esse título? É muito difícil, RG. Não vai perder. Mas tem mais segurança aí, mano. Esse negócio de si não existe. Mas pode, não pode? O que tem difícil. Curitiano com medo? Não tem, eu não tô com medo, não. Não corintiano tá, não. Não tem medo, xará. É uma azedada, né? Não. É isso aí, irmão. Eu vi ontem o que ligou aqui, falando que era um absurdo. Reunião hoje, Lá a torcida, chega nos caras. Eu não sei se o Lúcio teve a oportunidade de acompanhar o programa no dia que meu irmão foi pro jogo lá na segunda-feira. Mas os corintianos que ligaram naquele dia lá, Vieira, eu lembro, todo mundo. O pessoal ligou aqui, cara, com o pé atrás, O pessoal, ele se deixa levar pelas opiniões do Mano. Lógico, eles têm medo, filho. Com medo do Maurício. Contrário. Claro, quando o Mano não fala, eles são mais... Fala a verdade. Como é que pode dizer? Contidos. Eles são mais contidos. Não, vocês estão falando precavidos. Ô Lúcio, pois não. O time do Corinthians, ele teve um declínio técnico aí, eu acho que é evidente, no segundo turno. O que você acha que aconteceu para que o Corinthians tivesse essa queda de rendimento, como o Corinthians tem apresentado ultimamente nos jogos aí que tem feito? Ô mano, isso aí tava claro. Isso aí, eu acho que isso foi mais ou menos isso que como é que fala lá, o apóstolo lá, o Renato Gaúcho, né, falou que o Corinthians ia cair. Isso é normal, porque foi o único time que não estava oscilando. Todos os times aí, inclusive o time da Dona Leila aí, fica oscilando, oscilou. Que isso! É a Dona Leila. Aí, Domênico, time da Dona Leila, velho. Porra, Dona Leila, eu adoro ela. Não é verdade? Esse ano, quem foi que investiu no Corinthians? Qual foi o investimento que teve? Eu vou falar um negócio. Se o Corinthians, se o Carilli, se os diretores, né, não fossem fossem profissionais, ano passado, se o Carilli tivesse assumido quando o Tite saiu, tinha sido campeão brasileiro. Eu tô errado ou não? Eu acho, cara, que... Em partes você tem razão sim, cara. O time do Corinthians, eu acho que se o próprio Carilli tivesse sido mantido ano passado, já quando o Corinthians acabou trocando o treinador lá, o Tite saiu, ao invés de trazer aquelas coisas que vieram aí, Cristóvão Borges, Oswaldo Oliveira e etc., o Corinthians já deveria ter mantido o Tite para continuar o Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu tenho certeza que o Corinthians teria conseguido uma vaga para Libertadores. O Carilli começando o ano, a chance dele ter êxito nesse ano agora de 2017 era gigante também. Ele já conhecia o elenco. Outra coisa, eu liguei aí ano passado, na véspera do jogo de Corinthians e Palmeiras, que até foi o último que foi pro estádio, que até a minha filha entrou na linha na hora. Quando começou o jogo, que eu olhei para aquele técnico do Corinthians, eu comentei com os caras que estavam junto lá. Isso já era. Pela postura do técnico, aquele cara lá, o time tá atacando, tá sendo atacado, tá ganhando, tá perdendo, você olha para ele com aquele bracinho cruzado, como se tivesse... Pô, meu tá ganho, que se dane o time. Ali, meu amigo, já tinha que ter saído, já. Se fosse o Carilli, não digo nem o Carilli, entendeu? Se tivesse vindo outro treinador aí que não fosse aquela mula lá, a história tinha sido diferente. Aquela mula. Mas não, é verdade. A gente vacilou, cara. Pode até ofender alguém, sei lá, entendeu? É tranquilo. É a visão do torcedor, entendeu? Agora, eu como torcedor do Corinthians, confio 100%. Não é igual aquele... Eu também acho, concordo. Tem gente aí que fica, vai. Cara, peraí, o Corinthians tem que ficar preocupado com ele. Quem tem que ficar preocupado com o Corinthians são os outros. Ô, mano, diga. A queda do Corinthians no segundo turno, assim, você não acha que os outros times aprenderam a jogar contra o Corinthians pelo fato dele não ter tanta peça de reposição pro cara ele poder mudar a tática de jogo ou coisa parecida? Ah, mas tem o Romero. Mas sabe por que acho que não, cara? Se a gente parar pra analisar esse negócio, aprenderam a jogar contra o Corinthians. Porque só começou a cair no segundo turno, pô. Primeiro então, turno, mas aí foi um declínio técnico da própria equipe. Porque, por exemplo, todo mundo sabe como é que o Bayern joga, como é que o Real Madrid joga, como é que o Barcelona joga, e dificilmente consegue comparar. Bela comparação. Eita! Por falar nisso, quem é Messi perto do Romero? Não, mas eu tô comparando aqui situações, eu não tô comparando elencos, porque o elenco do Corinthians é um pouco superior a esses times que eu acabei de citar. Mas, se a gente parar pra analisar, todo mundo sabe como é que o Barcelona vai jogar. Os caras tocam no Messi. O Messi, ele só tem a perna esquerda, ele só corta pra esquerda e bate. Mas quem consegue marcar o cara? É igual o Robin. O Robin, ele só corta pra esquerda e bate. Mas quem consegue marcar o cara? É igual o Garrincha. É sempre o mesmo drible. Pois é, RG. Pois é. Então, marcava. Uma situação... O próprio Corinthians, ele acabou tropeçando nos jogos que ele fez contra adversários menores. O Corinthians, se ele não tivesse desperdiçado pontos para adversários que estavam na zona de rebaixamento, naquela oportunidade, Atlético Goianiense, Vitória, os tropeços que o Corinthians teve dentro da própria casa. Agora você quer o sim para você. Não, pelo contrário. Eu acho que os jogadores do Corinthians, eu não sei se o nosso amigo Lúcio concorda, mas eu acho que nessa reta final, Lúcio, não é que tá faltando vontade. Não tô falando que os jogadores do Corinthians aí estão sem vontade, não é isso. Mas podem dar um pouco mais. Podem dar um pouco mais de gás nessa reta final. Irmão, agora é a hora de não ter cansaço. Agora é a hora de fazer das tripas coração pra levantar a taça. Não adianta ficar com essa carinha. Ah, porque o Corinthians é aquele time que irrita pelo fato de esperar tomar um gol pra tentar reagir. Foi assim contra o São Paulo. Tava na cara que o São Paulo marcaria 1-0 ali, porque o time do Corinthians tava coado na defesa e só rifava a bola, chutando pra frente. Tá errado, isso daí é ridículo. Isso não é postura de time que quer ser campeão. Contra o Botafogo foi a mesma coisa. Por mais que o Corinthians ele tivesse tido uma boa oportunidade, foi um chute no travessão do Marquinhos Gabriel, mas as principais chances ali, quem criava e tocava a bola era o Botafogo. E time que quer vencer o campeonato, ele tem que agredir o adversário. Ele tem que mostrar que ele tem interesse. Houve uma conversa aí dos principais jogadores do Corinthians ali pra tentar resolver essa situação. E eu espero que eles tenham lavado a roupa suja. Porque agora é o momento de fechar a porta do vestiário e um cobrar do outro. De mostrar de fato que querem aí, que estão comprometidos. Hoje, inclusive, teve aí um encontro aí de parte da diretoria da Gaviões, ô Lúcio. Conversando aí com alguns jogadores do Corinthians. Inclusive aí o Cássio tava lá, o Jô tava lá também, o Balbuena, o Gabriel... Eles acabaram conversando aí com esses torcedores e a torcida diz que vai manter aí o apoio pro time, que agora não é um momento de crítica, que eles entendem que o time tá correndo, que o time tá se esforçando, mas que eles querem aí que esses jogadores deem um pouco a mais e que de fato se comprometam, porque agora no momento final restam 8 rodadas para acabar o ano. O cara não tem que pensar em cansaço agora não, irmão. Final da guerra, todo mundo tem que estar apto a jogar, mano. Eu tô muito curioso, eu sempre vou no carnaval, né, o Dodô? Sim. Tô muito curioso se a Gaviões perder o carnaval aqui de São Paulo mais uma vez. Se os jogadores vão lá na quadra cobrar a Gaviões saco, da Fiel, né? Ó, queremos um pouquinho mais. Vamos lá, a batida tá errada. Isso é um baita clichê. Porque se a torcida organizada souber mais do que a comissão técnica, do que a diretoria do Corinthians, então não precisa deles. Que deitada do Alê agora, hein? Não, o Alê deu uma deitada agora, hein? É, eu respeito o ponto de vista do Alê, mas, Alê, a Gaviões ela existe desde 1969. É a torcida organizada talvez mais antiga do Corinthians em atividade. O jogador que vem atuar no Corinthians, ele sabe como é que funciona o negócio. Se não tá satisfeito da forma como funciona, não vem jogar no Corinthians. Agora, esse papinho de jogador vai ter que cobrar a torcida. Para! Um time, ele não existe sem a torcida. Ele não existe sem a torcida. Cobrar, não, a torcida né? Tem que na verdade, tem que invadir a quadra da Gaviões, agredir as pessoas, roubar, como foi feito naquela invasão, que misteriosamente sumiu a fita, não tinha nenhuma fita. Tava lá um montão de câmera e ninguém filmou nada. Sumiu. Bom, né? Enfim, aí é um outro quesito. O cara não quer jogar no Corinthians porque a torcida pressiona, então não joga, bacana. O Corinthians é assim desde 1910. O Corinthians ele foi fundado aí por imigrantes, tá certo? É uma torcida popular, é uma torcida sempre presente. Ah, mas vai no trabalho. Não dá pra então falar os caras vêm aqui no estádio 97. Ô, mano, agora é Nutella, hein, mano? A torcida do Corinthians. Não é não, ô Motinha. Mudou um pouco o perfil, de fato, aí do torcedor que vai na arena? Mudou. Mas a torcida do Corinthians, velho, a gente tá falando de 30 milhões. A gente não pode resumir a torcida do Corinthians apenas pelos torcedores que estão indo na arena. O torcedor do Corinthians é fanático, independentemente dele estar dentro do estádio ou não estar dentro do estádio. Independentemente dele morar em São Paulo ou não morar em São Paulo. São 30 milhões de torcedores, mano. Os jogadores, acho que eles têm que dar um quê a mais nessa reta final, mano. Mano, a gente tem que dar tchau agora. Valeu, Lúcio, obrigado. Quer mandar abraço? Eu quero mandar abraço e todo dia é dia de clássico McDonald's. Boa. Aí ganhou o par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's, tá bom? E a HDI é de bate-pronto. Esse HDI ainda não tem mais os kits, não tá bom, mais? Lúcio? Beleza. Você concorre no final um boné do estádio e uma camiseta, tá bom? Beleza. Abraço. Um abraço pra todos aí. Valeu. Só um minutinho, pera aí. Valeu. Só uma musiquinha pra vocês, pera aí. Não tem tempo de musiquinha. Um abraço, tchau. É isso aí, esse é o momento sem parar, meus amigos. Olha só, pessoal. Hoje eu quero contar aí uma novidade bacana pra vocês. Ficou um tempão pra falar da musiquinha, vou falar agora. Sabe que agora dá pra comprar o seu sem parar de uma maneira diferente? No mínimo ia zoar nós e se ferrou. É isso mesmo, agora você encontra o seu sem parar em displays e totens. É isso aí, são mais de 1000 pontos de venda. Quando encontrar um display... Pegue a embalagem do seu Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando, viu? Nos totens também é tão fácil assim, viu? Você acessa o totem, né? Digita seus dados aí, os do veículo, espera o sistema desbloquear o seu Sem Parar, que leva pouquíssimos minutos e pronto, já sai usando, meu amigo. É, tá na hora, até na hora da pressa aí o seu Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim, viu? O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos de venda. Você vai encontrar o seu Sem Parar mais perto de você. Ah! Sem Parar, sua vida no seu tempo. Gostou da vinhetinha, Marcão? Pô, boa, essa foi boa. Foi até com vinhetinha, hein? Essa foi boa. É, boa, meus amigos, Estádio 97, na Energia 97. Em nome de HDI Seguros e Debate Pronto, consulte o seu corretor. Acesse hdi.com.br. Nissan. Olha só, amigo, marque na sua agenda. Neste mês, você vai sair de Nissan Zero. O Feirão Nacional Nissan está de volta. E agora com 100% da tabela Fipe no seu usado. E olha só essas ofertas. Nissan Kicks SL, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil com taxa zero. Você ouviu? Taxa zero em 24 vezes. É isso mesmo, sem nada de juros. E Nissan Versa 1.0S com pequena entrada de R$ 4.900 e saldo em 60 meses. Você acha que acabou? Que isso? Tem mais! Promoção Outubro de Vantagens Nissan. Um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro. É isso aí. Passe numa concessionária Nissan, faça um test drive e aproveite a edição 100% tabela Fipe, tá bom? Quem testa, compra a Nissan. E não esqueça, pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! É verdade, é Nissan. E olha só, em qualquer lugar do mundo, ter um parque e uma represa como vizinhos é um baita de um privilégio. Agora, você imagina aí, numa cidade como São Paulo. E existe sim, viu? Agora, é o novo lançamento da Trisul, que fica ao lado do Parque Guarapiranga e da Ponte do Socorro. Eu tô falando do Side Atlântica, meus amigos. É seríssimo, Side Atlântica. Escuta só. Dois dormitórios, vaga de garagem, lazer completo com piscina, bom, com segurança de condomínio fechado, Motinha. Sensacional. E aí todo você deve isso, né? Me perguntar assim, porra, mas com tudo isso que você tá falando, deve ser caro. Uma fortuna. Não, senhor, não é não. Não? Não é caro, não. E se eu, por exemplo, contar pra você que as parcelas cabem no seu bolso, você vai querer conhecer agora mesmo, não é verdade? Lógico. Então é o seguinte, venha e aproveite e conheça o decorado. Tem um decorado bacana, hein? Informações, acesse agora o sideatlantica.com.br. Tá, tem todo lá detalhado, sim, todas as informações, tudo certinho lá. sideatlantica.com.br. Você pode ligar também, fica à vontade. 5599-8715. Repita. 5599-8715. É o Side Atlântica, meus amigos. É mais um lançamento da Trisul. Estádio 97 na Energia 97. Também em nome de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Boa. Meus amigos, agora tem aqui as cornetas, as cornetas, os corneteiros chegando agora, senhores. Vamos então agora aos corneteiros. Corneteiros do Estádio 97. Eu sei dizer o porquê Corinthians está tão mal. O Mano canta a vitória enquanto o time leva pau. Quero ensinar pra tu entender. Quando o calor de mão venceu, Mano, fica quieto, eu te peço, pelo amor de Deus. Mano, fica quieto, velho. Deixa você falar, o Corinthians toma um sabu. Nossa! O corintiano te colocou no cara. Deu uma sabugada no Mano, daí, botou no lugar, é mano. Ante. Isso daí é aquele ante lá que dá, tá querendo se passar por campeão brasileiro. Nossa, é corintiano, mano. Para, mano. O cara é corintiano. O cara é corintiano. Ele tá gorando o bagulho, mano. Tá gorando. É corintiano raiz. Eu não entro em campo, eu não chuto no gol, tá certo? Eu não tiro o bode dentro da área do Corinthians. Ter cobrado esses jogadores aí que o maluco tá dando milho, mano. Sim. Então essa você tá. A partida é contra o Botafogo, mano. Tomar dois gols de escanteio, vá pro inferno. Então se você tá no estádio, rapaz. Se você tá no estádio, você grita gol antes da bola entrar, então você também não pode cornetar os caras que fazem isso. É. Mas peraí. Gritar gol no estádio antes da bola entrar é ridículo. Ué, isso que você tá fazendo é comemorar agora, o título antes da hora, 97, é a mesma coisa. Estádio 97 é isso daí, Paquito. Você entrou hoje no programa, você não conhece o estilo do programa. É a mesma coisa aí, mano. É a mesma coisa hoje. Parabéns, hein, ó. Tamo com o estreando ninho aí, o meu irmão. Chegou hoje no programa. Vem com o argumento. Estádio 97, rapaz. Vem com o argumento plausível aí, mano. Estreando o ninho aí, o meu irmão. Vem com o argumento. Estádio 97, rapaz. Vem com o argumento plausível aí, mano. Argumento plausível, hein? O bagulho é o seguinte, mano. Ó, e por falar, inclusive, em gritar gol antes da hora, Domênico Gato, queria só falar pra esse trouxa aí que viu aí que ia pegar a Juju lá na Feira Fitness. Tá, otário, por falar, ó, vou pegar, chupa a trouxa. Ela deu um selinho no ex dela lá no moleque lá. Então, mas se ela tivesse gostando tanto do cara assim, o Domênico, tinha metido aquele beijão de língua. Por que ela deu o selinho? Porque ela ficou pensando nas pedradas. Não, a questão, esquece o maluco, fala de você, seu vacilão. Gritou gol antes. Porque eu vou trombar a Juju lá, e aí eu vou mandar a foto, eu quero ver. Toma, mandar o quê, velho? Mandar o quê? Quem falou que vai mandar? Eu achei deselegante o seu Maurício Borges, porque... Sabe o que acontece, mano? Não é todo mundo que nem eu, você, o RG, o Dudu, que tá aqui 18 anos, filho. Então se o cara chegou depois... Não. Entendeu? Eu vou falar. O Ale é fundador, mano. O Ale é fundador. Ele é fundador. Olha lá, mais corneteiros, olha lá. Fala, galera do Estádio 97. Fala. Aqui é o Demetrios da Vila Andrade. Demetrios. Seguinte, hein? Nome de velho. Programa épico. Benjamin Bach e senhor Alexandre Oliveira. É. Os dois são mais sumidos que a inteligência do Mota, hein? Tá bom. Nossa, galera. Cara, foi bem. Vai, seu trouxa. Deitado, hein? Que cara, mano, você precisa ver a cara do Mota. Cara do Mota agora, velho. Deu até dó do Mota agora. Ele dando risada que ele é uma besta, daqui a pouco fechou a cara. Olha, é mais fácil achar um posto de gasolina em Marte do que a inteligência do Mota. Olha, não vou falar nada porque vou ser grosso, aí vamos... Pitinini, não fica assim. Sem malcriamento. A segurada dele. Ai, vai falar, o Mota é grosso. Aí, cartão pra ele. Sem malcriamento. Corno. Segura aí, Dedé. Sem mimimi. Olá, em nome de amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol, tem mais corneteiros. Jair Ventura bateu na cara, seu time tá em choque, tá jogando nada. O Verdão tá jogando muito bem, vai passar o carro no Gamba também. Aí, Carilli, toma cuidado, se pataca a Ponte Preta vai ser dispensado. Mano tá em choque, tá com na mão. Já tava cantando que era campeão. O Gamba não sabe jogar com pressão. Taquera, salão de festa, o porco vai ganhar bem na sua casa. Nossa, que boa essa música, hein? Ó, sabe que é legal? Bem na sua casa. Boa. Que ruim, boa, moto. Boa. O porco vai ganhar lá na sua casa. Aqui é Albert Palmeirense. Albert. Valeu, galera do estádio. Nossa. É nóis, Cocaio Zona Sul. Aí, muito boa essa música. Uma salva de palmas, essa música sensacional. Sensacional. Boa. Ô Domênico, oi. Esse maluco aí, ele tem voz de porteiro de cativeiro. Não. Tá ligado? Aquele maluco que fica tomando conta do cativeiro. Tem voz de porteiro de cativeiro. Motinha. Maluco desse, ouvindo a Anitta, irmãozão. Se fecha, né, Paquito? Se fecha, irmão. Nossa, a Anitta tá mais solta que arroz de vó também, hein? Você viu ontem, ela pagou peitinho. Peitinho? Ontem você. Ela tá pagando tudo, né? Você achou? Pagou aonde? Não, ela pagou no Multishow, no prêmio Multishow. Multishow, cara. Ela ganhou o melhor clipe e tal. Saiu a biqueira direita. Ela ganhou a melhor mamilo de 2017. Mas é bem ali ou parece que... É negresco. Uma bela mamilança. Não, negresco. Mas é bacana. Negresco. A Suzana Vieira, velho. A Suzana Vieira, quando fez isso lá no Faustão, parecia um besouro morto. Pô, falando em quem tá solto, aí os caras postaram umas fotos no WhatsApp lá no show da Simone Simaria lá com a camisa da Chapecoense. Pelo amor de Deus, hein, Vieira. O que você achou? Você viu aquilo lá? Que aconteceu? Ela tava dando lance de virilha. Ah, é? Não vi isso aí, Marcão. Não vi isso aí. Pagou com a mursa. Pagou com a mursa. É, bem sensual. Pagou com a mursa, velho. Vamos lá, mais uma, mais corneteiros. Boa noite, galera do 97. Quem tá falando é o Marcão, São Paulino de Mauá. Tem um detalhe aí que vocês não comentaram ainda, que se o Corinthians perder esse final de semana pra Ponte Preta, o Palmeiras só depende dele pra ser campeão. Façam as contas aí e comentem, por favor. Aí sim. Um abraço. É, o Domênico falou. É, que falei. A gente falou sim. Falou que antes desse jogo. Depende de uma derrota, depende de um tropeço e aí sim. Antes desse jogo, não. Antes ainda não. Ainda depende do tropeço. Bom, ô mano. Sim, Domênico Gato. Vamos falar de Mendorato, que é sensacional, né? Opa, então posso já dar uma dica aqui, ô Domênico Gato? Vamos lá, manda a dica. Amigo Domênico Gato. Manda. Ó, atenção, atenção, rapaziada. Esse recado agora é pra você, atacadista e distribuidor também, hein? Sabe aquele aperitivo que não pode faltar no seu estoque e que é tão Oda? Esse é Oda mesmo, Domênico Gato. Esse é. E todo fã de futebol adora. Sabe qual que é? É claro que eu tô falando do Mendorato, o amendoim dourado da Santa Helena. Esse daqui é demais, cara. Todo fã de futebol adora. A Santa Helena é a maior especialista em amendoim do Brasil e cuida desde o plantio até o produto final, ali embalando o produto, tá legal? Ó, o negócio é o seguinte, e com as... Ó, Domênico Gato, os principais campeonatos do Brasil já estão indo pro saco. A Libertadores aí, ó, do Grêmio tá muito próximo de ter desfecho. Tem aí também, a Copa do Brasil acabou, o Campeonato Brasileiro também tá indo pro final, a Copa Sul-Americana também tá chegando no final. Todo mundo tá chegando ali no seu final, hein, Domênico Gato? Verdade. Você sabe disso. É. O Vieira, inclusive, ó, chupa Vieira, você não vai ganhar nada, mano. Ah, moleque. Secar, rapaz. Os campeonatos aqui no Brasil estão chegando na sua reta final, a procura pelo Mendorato só tem aumentado, hein, verdade, rapaziada? Então vocês já sabem, ó. Já abasteceu o seu estoque? Você que é atacadista, você que é distribuidor, não vacila não. Aproveite agora, pois eles estão fazendo uma mega campanha na Grande São Paulo, voltada para os fãs de futebol. Então, ó, não vacila não. É, não vacila. Boa, não. Mano. Você que vende, você que distribui, fica ligadão, hein? Coloque o Mendorato no ponto de venda e você vai ver como é que ele vai girar rápido e vai dar um gás nas suas vendas. E lembre-se, hein, o original... É só o da Santa Helena, hein? O melhor do amendoim. É Mendorato, o seu parceiro de futebol. Deixa eu mandar um abraço aqui, Mano. O seu Hélio. O seu Hélio é corintiano, viu, Mano? A Ana. Sim. Paula, né? O pessoal lá, como é, quem é mais? O Pro Baruta, São Paulinos, do Atacado. Boa. Esperança. Boa. É Mendorato! E pra quem não conhece, Domênico Gato, conheça, porque esse amendoim, o Mendorato, é o melhor que tem, cara. Ele é douradinho assim, é crocante. Meu irmão, é o que eu mais gosto pra acompanhar uma partida. Estádio 97 na Energia 97, em nome de Abaradife, troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59,00 só nos concessionários Ford, tá bom? Só lá. Estádio 97 na Energia 97, deixa eu dar um recado aqui também. Sim. Ah, rapaz, deixa eu falar de Stella Barros, Regis, sabe por quê? Sim. Estamos chegando aí perto da Copa do Mundo, né? Faltam 7 meses, é isso? Que é? Outubro acabou, vai. Acabou. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. 8 meses, tá nem isso talvez, tá, né? Tá na portinha. Tá na boca do gol. E o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia, meu amigo, com a Stella Barros Turismo. Boa. A Stella Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Várias opções de roteiros já separados por fases. Por exemplo, você quer ir e só quer assistir a primeira fase, por exemplo. Só a primeira fase. Tá? A Stella Barros tem essa opção pra você. Ah, é? Aí você fala assim, não, mas eu quero ir lá e quero assistir, por exemplo, quartas de final, semifinal e final, que é o finalzinho da Copa, né? Por exemplo, eu posso? Pode, a Stella Barros tem essa opção. Já sei, você que tá ouvindo o programa agora, quer só assistir a Copa toda. Quero ver a Copa inteira. Então fale com a Stella Barros, também tem essa opção lá. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vai acontecer, tá bom? Teremos guias brasileiros e guias russos falando português. Boa. Hospedagem nas duas principais cidades sede, né? Moscou e São Petersburgo também. Sim. E você pode parcelar, isso que é bacana disso tudo aqui, você pode parcelar, o parcelamento, RG. Boa. Parcele em até 8 vezes. Oito vezes, daqui até a Copa do Mundo, se falta 8 meses. Quando chega lá, acabou de pagar, meu amigão. Já liquidou tudo. Informe-se, acesse www.estelabarros.com.br ou pode ligar também, viu? É 11-2166-2250. 11-2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Boa. Estádio 97 na Energia 97. Que vem em nome de McDonald's. Ah, McDonald's, como eu amo McDonald's. Eles chegaram do McDonald's, grande cheddar McMelt, McFrita, cheddar bacon e o novinho cheddar McRib barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, tá bom? Costela. Vamos partir pra mais ouvinte? Vamos lá, meu ouvinte? Manda. Vamos lá, mais ouvinte no 32847097, RG. Em nome de Abradif, em troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59. Só nos concessionários Ford. Vamos lá, Asdrubal Tocô, tem ouvinte pra participar. Manda. Chupa galinha, chupa galinha, chupa galinha, sem mimimi. Essa é a melhor versão. Chupa galinha, muito bom. Chupa galinha. Alô? Alô? Quem fala? Alô? É Inês. Oi, Inês, tudo bem? Eu tô muito feliz de estar falando com vocês. Ah, obrigado. Legal, Inês. Oi, do quê? RG. Fala bem. Inês Barros. Oi, RG, por que que as pessoas falam agora Inês é morta? E ela morreu, Benja. Então. Ah, não. Eu sou estudante de letras, se não soubesse eu vou ficar muito brava. RG. Então explica pra RG essa mula abençuda. Então explica. Como assim? Então, essa é uma um dos cantos, né, de Camões, dos Lusíadas, que conta a história de Inês, que foi um grande amor de Dom Pedro, que por ela ser uma escrava, eles não... Nossa, havia muitos preconceitos, claro, contra ela. E aí, depois que ela morreu, resolveram coroá-la como rainha. E aí tem esse bordão, né? Agora não adianta mais, Inês é morta. Parabéns. Parabéns. Parabéns, hein? Muito tá no bem. Seu livro, Domênico. Meu livro, mas, que eu escrevi. Mas não adianta. O Mota não entendeu ainda. Não fala, então vou explicar pra vocês a história, a verdadeira história, Regina, meus amigos. Inês de Castro, nascida no ano de 1320. Sim. E faleceu em 1355. Sim. Teve um caso com o príncipe Dom Pedro, que Sim. também nasceu no 1320 também. Sim. Foi até 1367. Sim. Teve 3 filhos com ele. Sim. Por reprovar o romance, a Casa Real condenou a dama castelhana, que vivia na corte portuguesa, à morte por decapitação. Caraca! Ela literalmente perdeu a cabeça por um homem, meu amigo. Quando já era o 8º rei de Portugal, Dom Pedro deu-lhe o título de rainha. Mas àquela altura, logicamente, isso de nada adiantava, né? A rainha já estava morta. Sim. Aí a frase passou a significar a inutilidade de certas ações tardias. Mas ela falou! Comigo você aprende! A Inês falou! Comigo você aprende! Comigo não tem se conversa praga, não! Comigo aqui você aprende! Falou antes, eu falo, mas eu dei data e tudo mais! Você é louco, ela não deu data! Falou antes. Ela não deu data! Deu data, RG? Nossa, ele é muito louco. Olha, cara. Espetacular. Desculpa aí, Inês. Não deu data de nascimento da Inês. Ô, Inês, não desculpa deu... aí, viu, velho? Não, muito culto. Tudo bem. Eu sou muito culto. Muito culto. É, Domênico. Como é que é, Inês? Como é que é, Inês? Eu só fui desprezada, né, Dodô? Não, não foi desprezada. A sua história estava bem e eu dei um adendo à sua. Algumas datas, uma coisa assim que ficou, né? Ó, agora vou dizer uma coisa. Complementei. Vocês veem, né, que como homem presta, né? Sim. Morreu por causa de um, olha só. Por causa de um. Nossa. Ah, mas você não pode generalizar. Não generalize. Cuidado. Uma raça, hein? Cuidado. Também concordo, né? Então, a raça. Não generalize. A maioria. Mas, Inês, me conta uma coisa: quantos aninhos você tem? 2,6. RG, 2,6. Ó, se ela citou Camões, você entrou com o pés. Sensacional! É um cavalo, Domênico é um cavalo. Sensacional! Valeu, você cavalo. Por que cavalo? Porra, você entrou com os. Não, eu entrei pra dar notícia, eu não cortei a moça. Você tinha falado. Mas ela falou e eu dei algumas datas, alguma coisa assim. Foi um cavalo. E ô, Inês? Eu fui cavalo com você? Não, Dudu. Desculpa, não, Mota. Não, mas ela ficou chateada. Ela ficou chateada. Ô, Inês, você fala uma coisa, agora volta atrás. Eu só falei, jamais seria deselegante com uma mulher. Não, jamais. Jamais seria, jamais. Tá vendo? Porque na minha vida tem um monte de mulher. Tá ferrado. Tá ferrado. Tenho a minha esposa, ter minhas duas filhas, ter minha mãe, irmã, minhas duas irmãs. Você quer contar? Só tem uma mulher na minha vida, meu amigo. Sem contar a turma de Araraquara. Tá, né? Ali não, não, mas ali não. Inês? Oi. Qual que é o bairro? Eu moro aqui, eu não sei se vocês vão conhecer, bem periferia mesmo. Uhum. É, Jardim conhece. Da Conquista, perto de São Mateus. Ah, o Marcão ali conhece. É Zona Leste. Isso, eu conheço, é Zona Leste. Perto de São Mateus, terra do Consciência Humana. Essa é a história de muitos em São Mateus. Olha, afinadinho. Não tem outra música, não, é? É que essa é a mais conhecida. Agora, é mais conhecida. Não tem nenhuma outra música pra definir. Não, e se pedir pra continuar a música, ninguém sabe. É só essa parte aí. Tá bom, oh, né? É um trecho, não é nem a música. Qual é o time? Morre depois. Tricolor do Morumbi, lógico. Eu queria falar uma coisa muito importante. Que, tipo, eu escutava muito vocês, mas... Por que parou? Porque eu estudo muito longe Lá em Guarulhos, todo dia é uma viagem. Não, mas ouve o programa durante a aula, Inês, não pega nada. Então, era isso mesmo que eu queria falar. Sim. Eu não sei a diferença da voz do Mano pro Marcão. É que a minha é mais grossa. Quando eu voltei a assistir, eu falei assim, por que que o Mano tá falando bem do São Paulo? É por isso que eu tô falando mal. Aí depois que me associei de que tinha uma pessoa célebre na família. Aí sim, Inês. Mas a diferença é só você prestar um pouquinho de atenção. Pra você ouvir o estádio. Eu ia falar pra você arrumar um namorado aí. Ah, mano, não dá. Aí você juntava, ó, juntava os paninhos com o cara. Tá nada. 2.6, você tá velha? Porra. 26 anos, você tá velha? Tá louco? Viu? Ó, tão pedindo o seu Instagram aqui, Inês. Viu? Tenta, não. Tão pedindo? Estão pedindo? Como que é o seu Instagram? Vamos dar uma analisada. Faz umas duas semanas. Não tem praticamente nada lá. Mas tem uma foto da sua... neh.barros. Barros, vamos dar uma analisada. A minha foto tá de lado. Tomara que seja do tá meu lado. Tá de costas. Não convém. E aí, Marcão, nota da Inês. Ô Inês, manda a nota dela. Eu ia te perguntar aqui do treinamento do São Paulo hoje, mas o que, que você vai fazer no sábado à noite? Eu não sei quem falou isso. É isso que eu falo. É o Marcão, Marcão. São Paulino. É o São Paulino. Corintiano é casado. Eu vi ele dando em cima da Juju e, tipo, eu realmente não faço o estilo dele. Mas por que você não faz o estilo dele, Inês? Eu não servo nem pra faxineira, porque. De academia, meu Deus, eu tô. Mas o estilo do Marcão é o seguinte: você é menina, tem mais de 15 anos, pesa mais de 20 quilos. Pô, foi. Já manda bala. O Marcão é assim, o lema dele: pesou mais que um polenguinho, menos que um transatlântico, ele põe pra jogar. Vai embora. Põe pra jogar. Entrou no sol. Mas você tem que gostar de umas coisas diferentes também. Inês, não vai nessa onda do meu irmão, não. Porque meu irmão é como se fosse um pincher. Ele vê um pitbull, ele late, mas ele sabe que não vai dar conta. Então a realidade dele é outra. Acabou com você agora, hein, Marcão? Caramba, e o Marcão? Irmão. É verdade, ele parou no tempo, mano. Sabe qual é o problema do meu irmão? É. Meu irmão, cara, ele é um cara que... Virou tiozinho. Não, mas assim, graças a Deus ele conheceu uma menina bacana, que é a Thaís aí, cara. Mas ele aposentou muito cedo, cara. Meu irmão, ele parece, sei lá, aquele jogador... Parece o Adriano. Aposentou. É o Adriano. Cedo, cara. É o Adriano. É o barraco de família agora. Ganhou a fama, dinheiro, agora não quer mais saber de mais nada. Meu irmão hoje, cara, ele trabalha no rádio, trabalha na televisão. Então, não quer mais nada. Mora lá na Barra da Tijuca. O mínimo que eu esperaria que ele voltasse pra São Paulo no final de semana com 5 tipos de doença venérea. É aquele bode preso com corda grande, vai correndo e aí... RG, deixa eu te fazer uma pergunta, RG. RG, você acha que a Inês, assim, você entende da Inês, assim, pela voz dela? Pela voz dela... Você acha que ela poderia, por exemplo, falar o quê, assim? Pela voz dela, nota 10. Ah, RG, você é um fofinho. Mas já pela foto, nota. E ela diz o seguinte: quem é que disse isso aí? Olha, respeito, senhor Alê. Toma vergonha na sua cara. Presta atenção. Não, pode deixar ele terminar. Tem que respeitar os mais velhos. Eu posso falar? Peraí, Alê. Peraí, agora fala. Peraí, Alê. A menina que diz um negócio desse merece tudo, cara. Tudo bom, ó. O que ela falou? Quero respirar. o ar de um novo lar e, ela tá do e lado avistar Benjamin. Outras colinas. Ah, não entendi, você tá vendo isso. E conspirariam isso, contra a que já vi, das paisagens conhecidas. É uma Então. Esse RG conhece, conhece, hein? Eu posso falar. Esse RG conhece. Eu posso falar o terminal que eu comecei? Olha, pela é voz bom, é né? Nota 10. É. Já pela foto... É nota 12. Boa! Ah, tá vendo? Tá vendo? É. Não entra nessa, não! É a entrevista que tá falando? É, não, isso mesmo. Eu conheci um gaúcho que ele foi, nossa, muito filho da mãe. Ah, é uma raça, é o Alê. Ale, racinha, hein? Mas te trocou por outra ou por outro? Vá, vai te contar, ô. Era praticante. O que ele fez com você, Inês? O que ele fez com você, Inês? É, gente, é futebol, não é? Futebol, futebol. Eu aposto que a Inês levou. Ela é tão triste que aí seria depressão. Então, não, calma, futebol, calma. Eu mas você não quer namorar mais? O Marcão vai te tirar eu dessa. Eu nunca namorei, Mota. Ah, você nunca namorou, só ficou? Poucas vezes ainda. Eu sou bem dedicada aos meus estudos. Mas já inauguraram essa obra. Mas você é BV? Mas você é BV? Esse Marcão é doente, velho. Você não é BV, então? Não. Ah. Oi, Inês, se você quiser aí, a gente quase BV, quase BV. Gente, é sério, eu tô ficando com vergonha. Mas calma, a gente não pode olha, olha, Inês. Menina, é. Parem de constranger mas, a menina. Não podemos estar ajudando a Inês. Porque fala do São Paulo, tá pior que a vida amorosa. Ué, mas tá, ué, como não tá? A gente tá decolando, decolando aonde? Só se ao infinito e além. A Inês entrou no estádio 97 agora no ar com 300 seguidores. Deve ter agora mais de mil. Não, tá com 416. Faz duas semanas que eu tenho isso aí. Então, agora, ó. Então dá uma olhada aí que você vai ver o que vai acontecer. Ah, gente, pelo amor de Deus. São Paulino, que quiser namorar Inês. Ó, N de navio EH.Barros. Boa. Essa é a Inês Barros. Então segue a Inês. A nossa, minha porta virada agora cê, de azul. Você vai ter, mais, vai, mensagem, vai ter mais de mil agora. Oh, vamos falar sério, pessoal, com a Inês? Fala. Ô, Inês. Manda. Oi. Me chama de Bob Esponja e me deixa dormir na fenda do seu biquíni. Que isso? Eu nunca fui pra praia também. Eu tô com uma nunca foi pra praia? Você não foi pra praia? Ô, Inês, que mais? Onde você vivia, Inês? Já virou 510 aqui, meu filho. 549, Inês. Inês, eu estou com uma faculdade muito puxada. Mas peraí. Ô, Inês, o que é que mais você não fez ainda? Muitas coisas. E o que você quer fazer? Eu gostaria de fazer. O que você gostaria de fazer? Hoje à noite, um filho? Sombra. Cadê o Sombra? Falando nisso, cadê o Sombra, hein? Eu tô sentado na porra da madeira. Ele tá sentado na porra da madeira. O Sombra, gente, a primeira vez que eu vi vocês... Você gosta do Sombra, não? A primeira vez que eu vi vocês, eu vi o Sombra, ele parecia um hobbit, eu achei ele tão fofinho. Eu falo, eu chamo ele de hobbit. Acabou de chegar no meu celular, que é uma mensagem do Sombra, que ele está interessado em você sim, né? Ah, casado, está muito interessado. Não, parece que o casamento não vai bem. O casamento não está indo bem. Tu vai apanhar, velho. Quando ele está aqui, eu não tô. Aí vem aqui e descamba em mim, né, filho? Então, dane. Filho Araraquara. Tá acabando, aí quando eu tenho filho é bonito. É assim, tá acabando aí, parece que já tava. Tava a gente tá conversando outro dia no sala dele. Chorando, tá legal. Cara, tava chorando engano. Você já tá chegando. E você é o perfil que ele adora. Juro pra você. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Vocês falando assim de futebol, divulgando, pelo amor de Deus, mas numas últimas semanas, eu não sei o que aconteceu, que no meu Facebook aparece de 3 a 4, 5 convites por dia de caras da Mancha Verde. Eu não tô entendendo nada. Porque aqui é São Paulo, né? Poxa vida. Mas é os caras do Palmeiras é que vai pra cima. Mas você só namoraria. É o Verdão que vai. São Paulo é outra coisa. Eu vejo o Leão Lobo. O Leão Lobo vai. Te amo, Tricola. O Leão Lobo vai pra cima do bagulho, velho. O Leão Lobo vai pra cima mesmo. Vai. O Leão Lobo vai. Verdão sai. Verdão vai. É por isso, O ator da Globo lá que chama lá, ou... Bom. Foi pego lá com as meninas de tromba. Inês. Vamos lá, Inês. Oi. Fala rapidamente o que você precisa falar do São Paulo, porque nós estamos com o tempo estourado. Não, eu imagino, né? Eu ia falar, só que Eu acredito sim, tá... eu tô com o Marcão. Se bobear, a gente chega e consegue a Libertadores ainda. Não, você não falou isso, né? Então, você tá acreditando pro Grêmio, falar, porque eu quero que o Grêmio faça. Em respeito ao cara que tá aí do Grêmio, alô, eu não vou falar gaúcho. Mal. Bom, obrigado. Mas, olha, não pode bobear gaúcho, não, porque aqui é soberano e a gente domina tudo. É isso mesmo, Inês, confiança aí, mano. Dá uma olhada, olha a situação, Domênico. Como é que tá, hein? A Inês o Vieira está tá tarado mil na mina. Já chegou a mil? Deu mil. E a foto mil. Dela, a última foto dela, já tem 85 comentários. Ai, aí, Inês, já dá... É sério, Inês. Olha depois aí que você vai ver. Curtidas, já dá pra dar uma selecionada no que você pode... Aí, Inês, agora você já começa a ser feliz, viu? Nossa, pior que é verdade. 231 curtidas. A primeira foto. Ela tá olhando. Você pensa que o nosso programa não é brincadeira, não. Oi, Inês, tem comentários, 240 curtidas. Não é possível que nesses mesmo 5 minutos. Nunca mais. Não é possível que... Pessoal, vamos pra cima da Inês, que a Inês, ela tá querendo ser feliz. Não, beijo, tchau. Chega da minha parte. Tchau, gente. Não é possível que nesses vai ter. Obrigado, gente. Manda um beijo pro Sombra, tá? Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, Inês. Tô aqui ouvindo. Sombra todo saidinho já mandou aqui. Manda outro pra ela. Seu estádio 97 da Energia 97 vem em nome de Extra, meus amigos. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, mas beba com moderação. Em nome também aqui de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo, meu amigo RG número 2. Sim, Dodô. Vamos agora dar um recado da Abradif, RG. Bora, Dodô. Ó, olha só, essa oferta imperdível que as concessionárias Ford têm pra você. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$177 ou três parcelitas de R$59, Dodô. Você tá brincando? Pera um pouquinho só, deixa eu entender aqui. Apenas três parcelas de R$59, é isso aí, gente? Sim. Esse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível. Mas tá barato demais, hein, Gê? Tem mais, Dodô. Mais? Outubro é o mês da troca do amortecedor. Amortecedores da suspensão dianteira, Dodô, do Ford Ka e Fiesta Rocam, velho. É mesmo, né? É, eu tô te falando. E a partir, sabe de quanto? Quanto? De quatro parcelas de R$141, é isso mesmo. Caraca, quatro parcelas... Velho. De R$141, Dodô, para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira. É, meus amigos, você ouviu, né? O RG falando. Então, olha, consulte mais informações em um distribuidor Ford participante e aproveite. Tem que aproveitar mesmo, porque, olha, vou dizer uma coisa pra vocês: esses valores aí tá muito barato, hein? Pela vida, escolha o trânsito seguro. Abradif, meus amigos. Estádio 97 na Energia 97. Também em nome de Sai de Atlântica, o lançamento Trisul. Que cabe no seu bolso, acesse www.saideatlantica.com.br e conheça o decorado. Deixa eu mandar um último recado aqui. Dia Zeg, quero chamar sua atenção agora para um papo aqui bastante sério para você sobre o seu futuro, sobre a importância de uma forte formação na graduação. Isso é importante. Você já parou para pensar o que realmente pode fazer a diferença no seu futuro? Já pensou? Estudo, é, porque olha, RG, é verdade. Hoje, existem muitas opções de faculdades, né, mas... Aí você fica pensando, mas como é que eu vou escolher a faculdade? Sabe? Como é que eu vou escolher a boa? É necessário conhecer bem os diferenciais e o desempenho nas avaliações oficiais do MEC. Exatamente. E a ESEG, que é a Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do grupo ETAPA e obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo avaliações do MEC, hein? Olha os diferenciais... Atendimento / dúvidas direto com o professor, orientação profissional, simulação de processos seletivos, núcleo de empreendedorismo, laboratório de inovação tecnológica, corpo docente, onde inclusive todos os professores atuam no mercado, viu? Todo esse suporte, meus amigos, faz com que os alunos da ESEG obtenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. O mercado reconhece isso, não é? Nossos alunos estão aí nas principais empresas do Brasil, atuando dentro e fora do país, viu? Para o primeiro semestre de 2018, a ESEG está com condições únicas, mas é únicas mesmo, hein? Ouviu? É únicas mesmo, hein? Para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Então, olha, eu se fosse você, eu ia agora mesmo lá no site para se inscrever no vestibular, viu? Acessa aí, ó. www.exeg.edu.br. Vou repetir para você, www.exeg.edu.br. Ou você pode também utilizar sua nota do Enem, tá bom? Exeg, meus amigos, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Boa. Estádio 97, na Energia 97, estamos chegando no final do estádio. Que peninha. Verdade, mano. É, deixa eu agradecer o Thiago Rafael Brito, 34 anos aqui, o São Paulino, que veio de Estranho no Ninho hoje. E aí, Thiagão, curtiu, gostou? Pô, legal pra caramba, obrigado, galera, pela oportunidade. Show, obrigado, valeu, legal, Thiago, pra caramba. Domênico, queria mandar um abraço. Manda aí. Pra algumas pessoas aqui. Tá. Primeiro vontade. Pro pessoal de onde eu trabalho, na Armico do Brasil. Mandar um abraço pro Charles, Manuel. Charles. Pessoal do Stock 51, que é o futebol que a gente joga lá. É, o Ronaldo joga com a gente lá, Ronaldo. São Paulino fanático. São Paulino. Ronaldo. Chegamos o Ronaldo gordinho. Um abraço também para o pessoal do Jordão, de onde eu morava, São Bernardo do Campo. Gente boa pra caramba, o pessoal de lá. É, Mota, tem um brother meu que pediu o seu contato, é o Baguete. Aê, Baguete! Baguete. Agora já gostei. É, ele é peludinho, do jeito que você gosta. Te mostra o Instagram dele. Ursinho. Baguete de 4 centímetros. Ele é uma mistura, assim, meio que de Gustavo Lima com o Lucas Prato, peludo. Ai, mano, é Baguete, ó. Igualzinho. Só passar a manteiga. Quase que eu tô, filho. Nossa. Ei, só passar a manteiga. Tô pegando anão gigante, qualquer coisa. A loira é bonita. Hoje é bonita ela, hein, velho? Hoje é dia de fazer pular o bela loira. Não para de ficar piscando pra você, pô. É pra essa aí que você fica tocando violãozinho, né? Ela tá com o violão dele na mão ali. É, olha lá. Nada, rapaz. Tá tudo bem complicado. Mas você conhece ela da onde? Caramba, hein? Minha esposa? Não, essa moça aqui. Que esposa? Na loira, loira. Para, fora, prometeu. Você tá nervoso, velho. Rapaz, meu Deus do céu. Não sabia que era. E por último, só. Não sabia, não, mano. E por último, só mandar um desculpa pro meu sogro, que ele é palmeirense. Ele deve estar puto da vida contigo. Ele tá bravo. Ele deve ter ficado feliz que eu cortei o troço aqui lá. Infelizmente, você teve que pular. Dudu, só quero mandar um abraço pra rapaziada. Mas acabou, pera só um minuto, acabou? Acabou não, acabou. Só isso aí, meu. Então tá bom, obrigado, Thiago, quero mandar, fala. Quero mandar um abraço pra pessoal da Hamburgada do Bem, que já fizeram aqui vários efeitos de eventos beneficentes, né? Certo. E agora, dia 28 de outubro, vai ter em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Rapaziada, dá lá pras crianças carentes, sanduíche lá. Bota o placar do jogo hoje, rápido, Grêmio. E lá é só lanche e linguiça, né? 2-1. Vai te catar. 2-1? É, pro Grêmio. Barcelona. Vai te catar. Marcão. 1-0, Barcelona. Ale. 0-0. Estranho. 1-0, Barça. Dodô. Empate. Mano. 1-1, RG. Benja. Cri, cri, cri, cri, cri. 1-0, amigo. 1-0. Barcelona. Deve estar tá na praia com 1-0, Barcelona. Sempre, amigo. Então eu vou falar um negócio pra vocês. É, coloca um no break lá, porque vai cair a luz de tanto que vocês estão secando. Chupa a cambada de secador. Eu falei empate. O mano empate fora de casa é um grande resultado. Então, o mano falou 1-1, quer dizer, é bom pra mim também. Você então, fala mas quanto? Eu acho que o Grêmio passa. O Grêmio ganha, de Grêmio ganha de 1-0. Eu falei desde o começo que ia dar Grêmio e River, você sabe disso. E aí é o seguinte, né? Eu acho. Hashtag partiu Buenos Aires. Falou, cambada. Só um abraço pro meu cunhado também, o Fábio, São Paulino. Fanático agora também. O cara quer te bater, né, velho? Já mandou aqui, ó. Você não mandou. Ele tá de São Paulo, vai no estádio direto. Deixa eu mandar um recado aqui antes de terminar o programa aqui do meu amigo. Valeu. Deixa eu ver aqui, é o Rafael. O Rafael é o seguinte: sábado, dia 28, vai realizar a primeira Hamburgada do Bem, né? Na Arena Grêmio. É isso aí. Tá sabendo, aí, né? Isso, a Hamburgada é um projeto nascido em Guarulhos, viu? Que atende crianças de escolas e comunidades carentes, né? Que vai levar muito amor, alegria, informação em um dia inesquecível, não é isso? Isso aí. Então o pessoal tá precisando muito de voluntários, né? E as inscrições estão abertas lá no www.hamburgadadobem.com.br. Que eu tô lendo de primeira, então tem que... hamburgadadobem.com.br, tá bom? Boa. Um grande abraço pro Rafael. O Vieira já tinha dado um recado aí, mas é parecido, reforçar, né? Reforçar é sempre bom. É isso aí. Obrigado a todo mundo que participou hoje. Valeu. Amanhã tem mais estádio 97. Será que tem? Amanhã tem placar, não? Tem! Não! Sim! Vai se catar, não tem! Então tá bom. Vamos embora, amanhã tem mais Estádio 97 aqui na Energia 97. Lembrando que o Estádio 97 sempre vem em nome aqui de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's, grande cheddar McMelt. Ô, mano, obrigado, viu? Tamo junto, Dodô. Grande cheddar McMelt, McFrita, cheddar bacon e o novinho cheddar McRib barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite!

Com solidariedade a gente muda o Brasil. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. Enfrentamos uma crise nas últimas décadas e o pior é a falta de esperança. Todos querem mudanças e isso só muda com a sua participação. Com nenhuma de nossas forças será possível corrigir as falhas que estão aí. O Brasil é maior que a crise. Vamos discutir novas ideias e fazer as mudanças necessárias. Venha para o PSC, feliz a nós. PSC 20. Energia 97 apresenta. Quê? Você não sabe? Ei, Gu, tu manja dos alienígenas? Só do Bilu. Busquei conhecimento. Então deixa eu te passar um pouquinho de conhecimento, Bilu. De acordo com o escritor do livro The UFO Experience, existem mais de 3 graus de contato entre humanos e alienígenas, que depois foi expandido, chegando até 7 graus. Eles são em ordem: avistar um OVNI em primeiro, percepção de alterações na fauna e na atmosfera em segundo, e avistar um alien em terceiro, em quarto, abdução, não é? É daí que vem aquele filme Contatos de Quarto Grau? Olha só que menino inteligente, não é mesmo? Mas seguindo, eles vão indo até o 7º grau, que aí, né, as coisas chegam a ficar bem íntimas com os aliens. Quão íntimo? Íntimo, Gustavo. Como as... Ok, mas enfim, se você quiser saber de mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado na Energia 97, que a gente tá sempre passando por aqui. Meu nome é André Spinelli, Gustavo Fávaro, e nós somos do Céu Sabe. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Energia 97. A energia que move. Agora na energia. Night Session. House music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Fala aí, São Paulo, ótima noite pra você. Boa quarta-feira, já sabe que às quartas à noite aqui no Night Sessions tem ele, André Ponciano. Fala, André! Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os ouvintes aí no Night Sessions. Só sonzeira a partir de agora, André. Hoje eu vou abrir com os clássicos assim no Soulful House. E aí, na metade do programa pra frente, já dou uma acelerada aí. Fique aí, não sai daí que agora o bicho vai pegar. É a melhor noite do Brasil aqui, ó. Filho da House Music. House Music. Night Sessions. Let's just do it. Everybody all around the world.